Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, o último desse ano. Feliz ano novo! Eu acho que eu não vou mais desejar feliz ano novo, não. Acontece muita merda no ano seguinte. Complicado esse negócio. Péssimo ano novo! Então, hoje iremos fazer o nosso típico podcast de retrospectiva. Iremos falar de todos os acontecimentos principais do ano e muitas merdas acontecendo. Meu Deus do céu, estou deprimido. Aqui é o Seiji e qual é a chance desse podcast a gente falar de política ou de tragédia? Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. É mais fácil eu ganhar na Mega Sena. Aqui é o Jim, e do jeito que as coisas estão, se ano que vem for tão ruim quanto esse, eu acho que tá bom. Caramba, viu? Essa é uma visão otimista das coisas. Não, eu tô assim pra mim. Você acha que esse ano foi ruim? Aguarde, ano que vem vai ser pior. Por isso que eu não tô desejando mais feliz ano novo, não, cara. Porque até, chega, ó, né? Ó, o nível tá tão assim, seja, que eu vi uma tirinha essa semana na internet, que eu acho que é exatamente o meu sentimento com o ano novo. Que reproduz. Que todo ano, todo com fim de ano, você tem aquele lá, o ano velhinho passando e um bebê chegando com um ano novo, né? Certo. Esse ano, eu vi essa tirinha, só que quando chegava o bebê, o ano velho matava o bebê e pegava a faixa. Caramba, que isso? Tá nesse nível. Meu Deus do céu. Tá nesse nível. Se as tirinhas estão nesse nível, eu não quero nem ver ano que vem. Ai, ai. Bom, vamos começar nosso podcast, né? Ai, ai. Em janeiro, primeira notícia, tivemos o revival do Arquivo X. Ah, meu Deus do céu, autor da pauta nada tendencioso, na boa, né? Não, não. Não, imagina. Eu acho que dá pra finalizar o cast aqui agora. Que isso, não, calma, calma. Cara, eu fiquei muito feliz, esperava pra caramba esse revival. Surgiu com os atores que eu adoro, os protagonistas, David Duchovny e a Gillian Anderson. Ah, eu adorei. 6 episódios curtinhos, mas com aquele espírito do Arquivo X. Muito bom. A única coisa ruim é que só foram 6, né? É, e naquela forma que eles se fecharam. Filhos da mãe, cara. Agora eu tô com mais vontade de ver mais episódios do Arquivo X novos. É, mas não, mais 10 anos, seja. É, né? Não, parece não. A gente teve o Globo de Ouro entre a Lady Gaga versus o DiCaprio. Uhum, pequeno meme, rusga entre os dois. Sim, sim, sim. E quem ganhou de melhor coadjuvante foi o Stallone, quem diria? Stallone ganhando um Globo de Ouro, cara, que sonho maravilhoso, que coisa boa. É o primeiro dele, não é? Eu acho que sim, né? Do Rock eu não lembro se ele ganhou no em 70 e poucos, 76, eu acho. Mas esse Globo de Ouro foi por causa do Creed. Ele participou fazendo o personagem do Rock também. Sim. A gente tem... O melhor drama foi pro Regresso, né? Regresso, filme muito bom do Leonardo DiCaprio. É aquele do urso. É. A fotografia desse filme é sensacional. Muito bom mesmo. E é muito difícil. Sinal, porque, puta... Eu não sei se você sabe, foi só luz natural, né, Seis? Ah, sim, eu ouvi falar dessa história. E o melhor filme de comédia ou musical foi Perdido em Marte? Cara, tá certo isso? É, o filme é legal. Ele tem um tom meio cômico até, meio de sobrevivência. Vivência, né? Do... Não, mas não é comédia. Ele faz umas piadinhas, mas não é comédia, então, tá errado. Mas no Globo de Ouro ele entrou na categoria comédia ou musical, e não na categoria drama, cara. Que porra é essa, mano? Tá errado. Não fala isso pro pessoal do Globo de Ouro, não pra mim, cara. Eu não reconheço esse Globo de Ouro. Calma, que coisa. Outra notícia em janeiro, tivemos um brasileiro, o Wendell Lira, ele ganhou um prêmio da FIFA de gol mais bonito, e pra ver o poder da internet com os BRs. Ele fez o gol quando ele jogava no Goianésia, pequeno time lá em Goiás, e o gol não é tão bonito quanto outros que estavam concorrendo. E ganhou por quê? Porque era votação popular na internet. PR descobriu isso, ponto. Votou em massa, cara, isso daí. Não manjo nada de futebol. E o cara, depois disso, ele ganhou o prêmio, ele abandonou a carreira de jogador de futebol e virou jogador de videogame, de futebol. Ah, olha que bom. E ganha mais dinheiro agora. Olha só. Tá bom. não duvido. Próxima coisa que eu tenho aqui foi a OMS declarando oficialmente surto Zika vírus. Cara, finalmente, né, declarou oficialmente, porra, depois de muitas correlações, né, que tinham entre o Zika e a... Microcefalia. Isso. Um monte de coisa, nossa. Microcefalia, cara, nossa, então. E aí teve o surto do Zika, pronto, o pessoal falou, cara, o Zika vírus é um problema gravíssimo, gente, fica de olho. É complicado, né? É, qualquer doença é um problema grave, mas... Ainda mais quando tem um surto agora, né? Puta, aí ficam malucos mesmo. Em janeiro tivemos uma tragédia, morreu David Bowie, grande cantor, pessoal adora, morreu de câncer no fígado. Uma grande tragédia, né? Logo em janeiro, os fãs de David Bowie e adoro esse cara. Eu gosto dele, eu gosto de algumas músicas do cara. Ele é muito eclético, o estilo, o visual dele, né? De se apresentar e de cantar. Putz, É uma perda sentida. E também morreu o Alan Rickman. Ele morreu de câncer no pâncreas. O Alan Rickman que fez nos filmes do Harry Potter o Severo Snape. O pessoal conhece ele. Eu conheço ele também em outros filmes também. O Duro de Matar, fez Hans Gruber, outros filmes também. Ator inglês, muito prestigiado. Os fãs de Harry Potter gostam desse cara, né? Sim. E como toda tradição, a gente faz um podcast, né, do Projeto X. A gente fala dos podcasts que a gente lançou em cada mês. Em janeiro já saíram, então, o podcast 171 do Tarantino, 172 do Ghibli, 173 do Star Wars da Zoeira e o 174 Doramas que nos marcaram. Esse podcast de Ghibli, cara, bom. Quem diria que saiu, né? Finalmente, ela deixou de ser lenda, o Bruno. Agora só falta o do Gorilas. Esse é com Hots, cara. E do Watchmen. Nossa, do Watchmen, putz, eu não sei só quando. São só esses dois que faltam. Eu gostaria do Watchmen, mas um dia não sei quando ele vai sair, não. Mas enfim, né? Enfim. E agora, abrindo aqui a parte de fevereiro, nós temos uma excelente notícia científica, quem diria, que é o anúncio das ondas gravitacionais foram detectadas, que confirmou aí a teoria de Albert Einstein. Cara, demorou décadas, cara. É, não tinha tecnologia na época, esse que é o problema. E mesmo hoje, se você for ver como foi feito... É difícil. Meu irmão. É difícil pra caramba. Difícil. Você tem um equipamento grandão, caro, e a detecção dele é um pequeno picozinho de sinal. Não, é grande no naquele sentido de transcender estados inteiros, entendeu? Então, ele é enorme, ele é gigante, o negócio. É enorme, é tipo, começa do Texas, é como se começasse em São Paulo, um pedaço, e terminasse lá no Rio de Janeiro, sabe? Por aí, eu acho, é. Mais ou menos isso, é porra, mas é uma excelente notícia aí pra ciência. É, o Einstein deduziu esse negócio décadas atrás, puta, há muito tempo, lá na década de, sei lá, 40, 30, é, pô. Eu acho que não resta dúvidas que o Einstein foi um maior físico teórico até o momento, né? Outra notícia em fevereiro, estreou Deadpool. Este filme do estúdio Fox, que assim, tem gente que adorou o Deadpool. Eu acho ele mais ou menos ok, considerando que tem The Ryan Reynolds também na estreia do filme. Ah, mano, o roteiro era bem qualquer coisa, né? Ah, mas é o Deadpool, né? Deadpool você usa aquela piada, aquela desculpa. Ah, ele é um personagem galhofa. Tão galhofa que ele sabe que ele é um personagem de histórias em quadrinhos. E não é à toa que num filme ele falaria piadas dele saber que está dentro de um filme. Então, foda-se o roteiro, na minha opinião. É, o pessoal do X-Men não acha isso, não. O Deadpool que importa é a zoeira. Embora, pra mim, eu ache ele um filme mais ou menos, né? Mas tudo bem, vai. Tem... Enfim. É, né? Depois disso, a gente teve o Super Bowl 50. Isso. Tivemos a grande final do Super Bowl, né? O Denver Broncos contra o Carolina Panthers, no qual o Denver Broncos foi o grande campeão, ou Peyton Manning, sendo novamente campeão do Super Bowl. Cara, que... felicidade. Cabeça, eu acho que deve ter surtado, cara, vendo o Peyton Manning campeão de novo. Agora no Broncos, né, cara? Porra, Broncos jogou pra caramba, né, na final aí do Super Bowl, cara, jogou bastante, pô, então, merecido. Sim. Merecido título, merecido ser campeão para isso. Tivemos também o Grammy Awards e algumas premiações, por exemplo, o álbum do ano, 1989, da Taylor Swift, a música do ano, Think Out Loud, do Ed Sheeran, e a gravação do ano, Uptown Funk, do Mark Ronson com Bruno Mars. Maneiro, cara. Ed Sheeran okay. Despontando de novo. Ei, Ed Sheeran, cara. E depois disso, a gente tem aí também em fevereiro, o Oscar. Pois é, o Oscar. Aí a gente teve o melhor filme com Spotlight. Filme muito bom, cara. Eu gostei. É um filme de jornalismo, né? Investigação de jornalismo. Aquele caso do que jornalistas investigaram caso de pedofilia dos padres em Boston e depois se estendeu por parte da nação. A gente teve também o melhor diretor Alejandro Iñárritu com O Regresso, né? Uhum, filmaço. Melhor atriz Brie Larson com O Quarto do Jack. Melhor animação com Divertidamente, um excelente filme da Pixar, né? Muito bom. E o mais aguardado de todos, o melhor ator Leonardo DiCaprio com O Regresso. Pois é, finalmente ele ganhou um Oscar de melhor ator. E por causa disso que o nosso ano foi uma bosta. Cara, o mundo, o destino viu assim, cara, ele ganhou um Oscar, tem alguma coisa errada. Deu um tilt. Quebrou o... Pifou alguma coisa ali, né? No mundo. Destruiu o equilíbrio do universo. Pode ser, cara. Foi, porra, o que aconteceu nesse mundo? Até porque se você você for ver, as coisas realmente picas e pesadas começaram realmente a pegar pesado depois disso. Porra, só sei de uma coisa. Tivemos a morte de um meme. Porra, agora ninguém mais zoa Leonardo DiCaprio. Só porque ele nunca ganhou um Oscar. Eu só sei que é a coisa mais triste desse Oscar que o Stallone não ganhou um Oscar. Porra, de melhor ator coadjuvante. Sim. Que triste. Ah, enfim. Ganhou um Globo de Ouro, mas não ganhou um Oscar. Bom, em fevereiro tivemos os podcasts 175, Obras de Futebol Americano, 176, Bloco Noitamina, 177, O Projeto X Cabeça Quiz, número 1, 178, Torre de Babel e o 179, Jessica Jones. Esse aqui eu destaco dois, o Bloco Noitamina, adoro Noitamina, obviamente, como sempre. Melhor. Porra. E o Projeto X Cabeça Quiz, game show divertido pra caramba. O Mugi perdeu, é, como sempre. É, eu fico ainda surpreso com o fato de ter gente que pontuou menos que o Mugi. Ah, isso é pra depois. Aí, entrando agora no mês de março, a gente teve aí, pra começar o mês, um atentado terrorista na Bélgica. 35 mortos e 300 feridos. Complicado, viu? Essa parte de terrorismo na Europa, vindo principalmente da parte radical fundamentalista islã. Dizem que é o Estado Islâmico, acho que essa também foi, se eu não me engano. Atacaram um aeroporto, atacaram uma estação de metrô, com bombas. Putz, aconteceu todos esses problemas. É complicado. Eu acho importante dar uma pontuação aí, né? Que até o pessoal do Nerdcast comentou isso que eu tava ouvindo hoje no retrospectiva deles, né, Sage? Ah, diga. O Estado Islâmico é a auto-intitulado Estado Islâmico, porque ele não é um Estado. Isso. Tem mais força do que deve o nome, entendeu? Em março também morreu o Johan Cruyff, grande astro de jogador de futebol holandês, ou a referência do carrossel holandês 74, e ele morreu de câncer de pulmão, né? Uma pena, fumante enviciado. Esse cara aí, ele fumou mesmo depois de saber que tem câncer de pulmão, então ele meio que sabia. Então, assim, ele sempre fumou bastante, sempre, e ainda esportista, um dos melhores jogadores da sua época. É uma pena que ele morreu, não é uma pena. Fazer o quê, né? Depois disso, a gente teve o Obama fazendo uma visitinha pra Cuba. Visita histórica. Foi depois de muitos anos um presidente americano visitar Cuba, né? Caramba. Muito, eu acho que... Quantos anos foram? 50 anos? Mais que 50 anos, né? Cara, o embargo foi na década de 60, né? Putz, então... Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Muito tempo. Foi lá pra Cuba. Conseguiu voltar? Não, mas Cuba agora tá com bons relacionamentos. Abriu, né, as portas, né, pra relações comerciais nos Estados Unidos. Aí... Ainda bem, né? Ainda bem. Melhor é pros cubanos, mas... Mesmo assim, enfim. Bom, em março também tivemos o Lollapalooza 2016. Algumas atrações. Uma das maiores, tipo o Eminem, por exemplo. Um dos grandes destaques. Tivemos a Marina e The Diamonds. Dessa vez a Marina veio pro Lollapalooza. Ano passado só veio o The Diamonds. Não veio a Marina. Tivemos o Florence and the Machines, né? Pra alegria da Dri. O Jack Yu. O Mumford Sons. E também o Eagles of Death Metal, entre outros, né? Curioso que no Eagles of Death Metal, na verdade, o pessoal queria mais ver alguma palavra deles. Porque eles que estavam naquela casa noturna em Paris quando teve os atentados no ano passado, né? Morreu um monte de gente. E o Eagles of Death Metal não quiseram falar nada sobre o assunto. Direito deles. Sim, sim. Mas tivemos outras atrações também. Um monte de gente lá, nacional, a Carol Conká. É que não dá pra listar tudo, né? Muita coisa. É, o Lollapalooza sempre é um show grande e 2017 vai ter mais um Lollapalooza e um monte de atrações vindo aí também. Depois disso a gente teve a estreia do pior filme do ano. Olha aí, polêmica. Que foi isso? O Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Não é pior filme do ano, mas... Eu colocaria ele como o pior filme do ano, cara. Tá, ele não é dos melhores. Ah, obviamente, né? Obviamente, tirando aqueles filmes de fundo de quintal, né? Ah, tá. É. Então, tô falando, assim, filme que tem alguma produção minimamente decente, ele é o pior do ano, sim, senhor, cara. Desculpa. Questão de opinião, assim, ele não é tão dos melhores, eu não vou dizer que ele é muito bom também, não é assistível, mas tem umas críticas pesadas nele, né? Tem umas coisas que eu não gostei, né? É aquela parada, é o problema da DC correndo atrás pra chegar no mesmo ponto que tá a Marvel. Só que, eles querem fazer isso em um ano, enquanto a Marvel demorou aí uns 10, sabe? É, esse é um problema, né? Não, não dá, cara. Assim, pra DC conseguir fazer um universo legal, que as pessoas gostem, tem que começar pequeno, entendeu? Não tem que fazer um filme enfiando um monte de super-herói, um roteiro merda, e já descartando um ótimo vilão. Isso é verdade. O vilão maior assim, não precisava estar nesse filme, né? Não, podia estar, estar num outro. Assim, o que eles têm que fazer é filmes individuais. Ela fez Superman e tal. Acho que teria que fazer um do Flash, um decente. Do Batman não precisa, porque tem um relativamente novo do Nolan, certo? Então já tá na cabeça das pessoas. Mas seria bom fazer um, sabe? Não é necessário. Fazer um da Mulher Maravilha devia ter sido antes desse, que ele vai fazer agora, né? É, né? E fazer também um do John Jones, eu acho que seria legal. Ah, sim, é verdade. O Marciano seria interessante. E depois disso, juntar todo mundo num filme, num Liga da Justiça. Fazer o quê? É que eles estão um pouco atrasados em lançamento de filmes em relação à concorrente. Mas fazer o quê? O problema é que se você fizer muito filme, vai dinheiro, cara. É dinheiro desperdiçado. É, né? Bom, deixa pra lá. A última notícia de março, tivemos, nossa, um enrosco na política brasileira. Começa, por exemplo, com o Lula sendo nomeado ministro da Casa Civil. É assim, nomeado, ele foi, só que aí depois tivemos, tipo, uma sequência de eventos. Por exemplo, o Sérgio Moro divulgou na imprensa as escutas telefônicas entre o Lula e a Dilma. Num dessas escutas tem o chamado termo de posse de ministro, que a Dilma estava oferecendo pro Lula. O STF chegou lá e já suspendeu a nomeação toda. É, não foi exatamente assim. Depois disso, ou seja, teve um monte de juiz tentando suspender a nomeação e depois foi pro STF. Sim, sim. Um monte de juiz tacando assim, pedindo para que Lula como ministro fosse revogado, até que o STF chegou e falou assim, não, chega, vamos suspender essa nomeação. E vem aquela polêmica que fala assim, que Lula, na verdade, estava sendo ministro da Casa Civil, por quê? Porque ele conseguiria uma... Ele ia ser julgado pelo STF. É isso, ele como ministro, ele não poderia ser mais julgado por um... Pelo Sérgio Moro. Pelo Sérgio Moro, e sim somente pelo STF, né? Então ele tentaria escapar. E por isso o Sérgio Moro, nesse desespero, com última cartada, tacou isso pra opinião pública e pronto, né? É assim... É um enrosco, né? Só pra vocês terem noção do que é isso. Só pra vocês terem noção, né? Atualmente, hoje, dia 21/12, que é quando a gente tá gravando isso, né? Sim. O STF tem a taxa de julgamento, certo, de corrupção, basicamente em 96, 97% dos casos que eles julgam de corrupção, não dão em nada. Tem isso. É, então, tipo, o Lula ser julgado pelo STF, 96%, 97% dos casos simplesmente ou o cara não é acusado, lá, lá, lá. Ou demora anos pro julgamento acontecer alguma coisa. Isso também, mas eu acho que é muito mais atrativo isso, sabe? Pra você ter ideia, os únicos casos que foram realmente condenados no STF de corrupção são os da Lava Jato. Tirando esses, mais nenhum praticamente é, entendeu? É, isso eu não sei, mas assim, tirando essas questões, cara, já começam os embrólios. Os embrólios que vieram desde... É que eu tinha o número certinho, era tipo 96 ponto alguma coisa, tinha o número certinho, mas eu não tenho aqui agora, enfim. Eu sei. Bom, mas assim, a gente vai falar um pouco mais de políticas, né, que esse ano foi um rosco de políticas, e esse foi mais um dos capítulos, né, que aconteceu lá no Planalto. E pra fechar os podcasts lançados no mês de março, tivemos o 180 de Pânico, o 181 de Skip Beat, o 182 do Batman, Cavaleiro das Trevas, e o 183 do Geração Sessão da Tarde, que eu gosto de todos, no fim das contas. Geração Sessão da Tarde, Altas Maluquices, cara, por exemplo, a gente falou. Altas Maluquices. É que nerd da idade do Sage não tem como não ter visto Sessão da Tarde, então não era nerd. Putz, eu vi um monte de filme de Sessão da Tarde, mas fazer o quê? Deixa pra lá, né? Em abril, primeira notícia, morreu o Koji Wada, de câncer na nasofaringe, né? E quem é o Koji Wada? Pra quem é fã de Digimon, ele é o principal cantor, né, das músicas de aberturas do Digimon e músicas de transformação. Na, na, na, na, na. Cara, foi uma morte sentida. Pra quem é fã de Digimon, morreu o Koji Wada? Que merda. Eu fiquei triste, uma pena. O próximo cara que morre aqui é o Prince, de overdose. E Prince. Uou. Porra, Prince. É, era esperado, né? Eu acho que... É, considerando que é um artista muito popular, ele vive sob a pressão e tal, acaba entrando no mundo das drogas, exagera, entra na overdose. Quantos anos ele tinha? Porque se eu não me engano, ele é velhão também, não é? Ele nasceu em 58, então ele morreu com 57 anos. Ele pegou o finalzinho dos hippies, né? Sim, sim, sim. Ele já tava na sua adolescência, né? Sim, ele já tava na adolescência dele. E se você pensar, é muito artista daquela época que ainda tá ali, porque na época dos hippies a droga era, sabe, era vista de uma forma diferente, então... Pois é. É, eu acho que tem... toda a vivência não é uma grande surpresa, né? Considerando que o Prince também é um cantor muito popular, as pessoas adoram as músicas dele, também foi outra morte sentida pra caramba, né? Sim, sim. Em abril também tivemos a estreia do filme Capitão América Guerra Civil. Filme muito bom pra caramba. Eu adorei esse filme. Só tem um problema nesse aí. A Marvel devia ter poupado isso pra um Avengers. Ah, é. Fazer o quê? É, poderia. A Marvel errou aí. É, mas aproveitou, né? Vamos lá, vamos fazer um filme do Guerra Civil, já que tem um título e acabou adiantando. Apareceu Homem-Aranha, novo Homem-Aranha. Olha que legal. Que é um Homem-Aranha muito maneiro até onde deu pra ver. Bem jovem, bem falastrão. É, vai ter um filme dele, né? O pessoal da Marvel conseguiu fazer um acordo com a Sony e vamos lançar o filme do Homem-Aranha com o Marvel Studios. Ah, que bom. Aí a gente teve a primeira divulgação do Panama Papers. É, cara, que eu acho que não deu em nada no fim das contas, né? Ah, cara. É aquela história, assim, é avisar pro mundo o que já era, o povo já sabia. Todo mundo já sabia, né, cara? O pessoal guarda dinheiros lá nos paraísos fiscais, lá em, sei lá, Panamá, outras cidades, outras nações ali, né? E que, de certa forma, ao meu ver, não é tão errado assim. Não, depende, assim, a grande maioria põe essas contas assim, né, nesses paraísos fiscais. A grande maioria, na verdade, está escondendo dinheiro, está tentando evitar impostos nacionais. É, então, aí é que tá. Depende do que, assim, se você roubou o dinheiro e colocou ali, o errado ali é roubar o dinheiro, né? Então, a grande maioria das contas são ilícitas, mas tem contas ali que são pessoas que fazem, são honestas e fazem porque querem botar uma conta também ali, né? Mas, é só história. Não vamos entrar nesse mérito. É, eu sei. Apesar do grande esforço jornalístico e tal, mas acho que não vai dar em nada. Depois disso a gente teve o terremoto no Equador. Puta que pariu, 7.8 graus. Aham. Uhum. Caralho, matou aí quase 700 pessoas, pra ser mais exato, 659, deixando 12 mil feridos e 26 mil desabrigados. Cara, que puta terremoto, desgraçado, maldito, filho da mãe. É, aqui a gente não sentiu, né? Então, não, sentiu aqueles tremores. Pelo menos isso. Não, você sabe que sentia aqueles tremores, né? Ainda mais que quem está em um prédio alto também, né? Acaba vendo o efeito pendular. Não, eu tô falando mas... sentiu no sentido pessoas morreram. Não, porque os tremores não chegam nessa escala, então, assim, de derrubar um prédio aqui em Brasil. Sim, pelo menos nisso o Brasil é bom, né? É isso que eu tô aqui falando. É, uma pena que o pessoal do Equador não, né? Putz, olha a tragédia que aconteceu aqui. Ah, outra notícia triste que em abril também teve uma parte da ciclovia, a Tim Maia, desabou no Rio de Janeiro. Não aguentou uma ressaca ali, né? Uma onda forte, pesada. Matou algumas pessoas nessa, né, parte do desabamento. E olha que era uma ciclovia que era meio nova até, vai. Não tinha sido estreada faz um pouco tempo, na verdade, né? E, cara, não aguentou uma ondona, na verdade. Porra, que merda de projeto é esse? Porcaria é essa, né? É, depois disso, a gente teve o processo do impeachment da Dilma aprovado. Pois é, aprovado pelo relator e na Câmara dos Deputados. E foi aquele show que o pessoal, não, porque pelo bem da nação eu voto sim, pelo meu país eu voto sim. Cara, assim, foi um circo, né? Foi um circo, né? É um circo, aquela coisa toda. Não vou dizer que a presidente ela é inocente, não presta, mas o pessoal da Câmara também não presta, né? Pelo amor de Deus, puta que pariu. Aquele meandro lá, aquela corja de gente lá dentro. Se político fosse bom, não chamava político. Também, né? Fazer o quê? E falando dos podcasts que saíram no mês de abril, né, tivemos o 184, Vida de Maratonista, o 185, o Robert Galbraith, o 186, o Bokudaki Gainai Mate, e o 187, Quem é o Pantera Negra. Muitos podcasts bons, tipo o Bokudaki Gainai Mate. Eu adorei este anime e esse podcast ficou muito legal também. É um bom podcast, escutem, por favor. E Maio começa com o STF decidindo afastar o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, cara, ele que fez todo esse trâmite aí de ajudar a derrubar a Dilma, o STF vai lá e derruba o Eduardo Cunha também. Ai, ai, esses dois aí, fazer o quê? Eduardo Cunha também, né, outro que for que se cheire também. É, na verdade tiraram ele pra... porque... eu não sei porquê. Porque ele é... não, porque corrupto, manipulava as pessoas... Tá, mas corrupto todo mundo ali é, então, né? Mas isso é nunca foi realmente uma coisa pra se tirar alguém do governo. Eu sei, mas é aquela história, manipulando todo mundo e tal, né? Puta, ele adquiriu muitos inimigos políticos ali dentro. E aquela história do ano passado, final do ano passado, a Dilma falou assim, pode afastar o Eduardo Cunha, então. Então pode fazer o impeachment da Dilma. Esses dois aí, ó, um esfaqueando o outro. E aí, em sequência, né, em maio, né, o Eduardo Cunha foi afastado e saiu da presidência da Câmara dos Deputados. Quem entrou no lugar dele foi o Valdir Maranhão. E um dos primeiros atos dele, agora o novo presidente da Câmara dos Deputados, é que ele tentou vetar o processo de impeachment da Dilma. Levou altos chacoalhões lá do pessoal da Câmara. Porra, você não pode, você não tem esse poder, cacete. Você tá querendo aparecer agora pras câmeras, esse desgraçado? Cara, foi engraçado e bizarro e show de maluquice desse cara, Valdir Maranhão. É, depois disso, o Senado Federal aprovou o afastamento da Dilma e, por consequência, que é tudo uma coisa só, o Michel Temer assume, né? Interinamente. Assim, o Senado aprova o afastamento, mas ela não sofreu impeachment. Ela teria 6 meses pra poder se defender. Ah, é verdade, tem seis, isso também. Alguns meses pra poder se defender, pra poder fazer o julgamento, todo mundo. Sim. E nesse período que ela tá afastada, o Michel Temer, ele assumiu interinamente a presidência. Então, assim, quando vai falar do Michel Temer nessa época, ele é o presidente interino. E o governo dele já começou turbulento. Por exemplo, ele já extinguiu o Ministério da Cultura, anexando a parte da cultura com o Ministério da Educação. Então, o da Cultura, ele fica anexado agora dentro do Ministério da Educação. É, mas depois voltou atrás, por muita pressão popular, né? Porque como você não pode ter o Ministério da Cultura, e voltou de novo, o Ministério da Cultura agora existe de novo. E outra coisa que gerou briga também foi que ele extinguiu a Controladoria Geral da União, e na verdade essa Controladoria Geral da União entrou dentro agora de um novo ministério chamado Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. E o novo ministro ali também, pô, já começou mal também. Puta, o nome dele tava lá no Panama Papers. Puta vida, aí complicou a situação dele. Depois disso a gente tem o Keynes, que é o protesto do elenco de Aquarius contra o Temer. Complicado, né? O Festival de Cannes, né? Que é um festival de... É um festival de Cannes. É, um festival cultuado de cinema na França, em Cannes. Né? E, assim, tiver o pessoal do elenco de Aquarius, eles fizeram um protesto, né? Contra esse governo Temer. E ficou conhecido, assim, ah, meu Deus, olha aí, ó, tá vendo? No Brasil, então. E receberam críticas de algumas pessoas e elogios de muita gente. É, na verdade foram críticas de muitas pessoas e elogios de muitas pessoas. Então, exatamente. O pessoal do Cannes acho que não tinha gostado dessa atitude deles, mas os artistas e muitos... É, eu acho que cada um tem o direito de falar o que quiser, né? Exatamente. Exatamente. Enfim. Exatamente. Em maio também tivemos o lançamento do X-Men Apocalipse. É um filme mediano. Esse eu não vi. Esperava mais. O Apocalipse é um merda. Puta, eu não gostei desse vilão. Tem umas coisas boas até, mas é um mediano pra encerrar essa trilogia aí de novos filmes do X-Men. Podia ter terminado tão melhor. Deixa pra lá, né? Enfim. E depois disso a gente tem um lançamento de Overwatch. Oi, é o jogo do ano. Né? Fenômeno da internet. Jogo do ano. E, sem dúvida nenhuma, um dos mais jogados atualmente, né? Cara, o pessoal adorou. Entrou em loucuras, né? Você via na rede social o pessoal assim, não, tô jogando Overwatch agora. E ainda vindo novos personagens, alguns com gerando discussão, outros não. Sim, é isso aí. Pois é. Bom, podcast saindo em maio. Tivemos o 188 Jojo Bizarre Adventures, o 189 Projeto X Gourmet, o 190 Made in Brasil, o 191 Série Vagalume e o 192 Projeto X Cabeça Quiz número 2. É, a gente tem que falar aí, né? Que a gente tem aí o Made in Brasil. Uhum, sim. Que ele ficou extremamente datado. Foi uma coisa assim bizarra. Foi aquele timing de merda que a gente teve. Isso acontece, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada nele assim mesmo. E lá eu justifico sem querer porque que eu achei que a extinção do Ministério da Cultura seria boa. Mas foi antes dela ser extinta. E depois ela voltou atrás e pegou tudo, sua opinião. Então. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Em junho, a primeira notícia é que morreu Muhammad Ali, a grande lenda do boxe, grande campeão mundial. Ele morreu porque já estava bem velho, aí ele morreu de um choque séptico, de problemas de infecção, já tinha uns problemas respiratórios e se agravaram ainda mais. Ele já tinha Parkinson, na verdade, e aí ó, problemas com a velhice, infecções e tal, e não aguentou mais. Uma pena. A grande lenda do boxe, pessoal adora. Pessoal que é fã de boxe, por exemplo, sabe quem é Muhammad Ali, uma grande figura. Ele que protestou contra a guerra do Vietnã, ele se recusou aí, né, por questões, assim, de pacifismo, etc. Uma pena. É, depois disso, a gente teve o início da Copa América Centenário e Eurocopa. É, os dois eventos paralelos. A Copa América Centenário é aquele caça-níquel, na verdade. Não precisava ter existido, mas vamos fazer, vai. Só pra ganhar. Comebol. Oh, meu Deus do céu. Eurocopa tradicional, Eurocopa. Em junho também tivemos um ataque a uma boate gay, deixando 50 mortos em Orlando, na Flórida aqui repercutiu no mundo também essa notícia. 50 mortos, cara. E depois ainda associaram a um maluco ao Estado Islâmico. Que assim, agora... Né? Agora o que aconteceu ali foi o cara era um gay, era gay, era recalcado, ou porque a família era muito assim, ele não se aceitava e fez merda. Foi isso que aconteceu. E essa história, né? Qualquer coisa agora tem Estado Islâmico, um cara que gosta... Pronto, é do Estado Islâmico. Não é. É porque o Estado Islâmico, ele não liga, ele né? Não liga, é só pra que ele é, nome, é bom. Só mesmo que ele não tenha feito porra nenhuma, ele quer chamar atenção. Exatamente. Não foi. Nesse caso, não foi. Depois disso, a gente tem aí a Microsoft comprando o LinkedIn aí pela bagatela de 26,2 bilhões. Só isso. Só isso, né? Ou seja, troco de pinga, né? É, só mal. Quem nunca deixou cair, perdeu uma moeda aí de 26 bilhões. É, né? Porra, só isso. 26 bilhões de dólares. Eu posso gastar facilmente. Sendo que acho que é a Europa que só deixou essa compra ser oficializada agora em dezembro. Que antes ela tava um pouco segurando. Mas o resto de outras nações, ó. Tá certo. Tá aprovado. Tá comprado o LinkedIn, é verdade. Aconteceu de verdade. Uhum. Outras informações também. Tivemos, né? Aí o Sage fica feliz com essa. Tinha adição de novos elementos químicos na tabela periódica. E o PAC agora aceitou 4 elementos. O Nihonium, o Moscovium, o Tennessine e o Oganesson. Caramba, olha os nomes, né? Agora só falta surgirem super-heróis que usam ele como armadura, ou seja lá o que for que eu faço. Moscovium, você sabe o nome, por causa de Moscou. Nihonium, por causa do Japão. Tennessine é Tennessee. Oganesson, não lembro por quê. Eu não quero saber dos nomes, eu quero saber o que, que é. Tipo, é metal? Ah. É o que? Essas coisas aí. Puta. Uma coisa assim, bem básica. Nossa, o número atômico lá pra número 100 e alguma coisa, cara. É uma não, coisa não, bem não estável. O número atômico. Tipo, por exemplo, ah, o Moscovium é um metal novo, por exemplo. Você sabe me dizer isso? Metal não, mas é um elemento meio que instável, diria assim, né? Ok. Depois disso a gente teve a E3 de 2016. Pois é, E3... Eu confesso que eu não lembro de muitas coisas da E3, né, cara? Na real, passou a época que a E3 era boa. É, pouca coisa que eu me lembro. Não teve nenhum console novo ainda. Jogos, talvez, seja um novo... Não, é muito cedo pra console. Eles foram lá, anunciaram jogos. Ah, é. E, na moral, cara, acho que não precisa fazer um evento todo só pra anunciar jogo, sabe? É, acho besteira. Muita coisa que eu lembro mesmo. Acho que o novo jogo do Kojima, talvez, né? Agora que ele saiu da Konami. Foi, mas foi aquela coisa assim, tipo... Ah, é um trailer conceitual. Você não essa porra nenhuma. Poucas outras coisas também, eu acho que a maioria já tava esperando. O da Nintendo, por exemplo, foi uma merda, que eu lembro lá. Sim. E o da Microsoft é esperado. As mesmas coisas de sempre. Sim. Outra notícia, em junho também morreu o Rubem Aguirre, né? O professor Girafales. Outra morte sentida, que é, a gente gosta do Chaves e morreu pro Girafales. Uma pena. Ele já tava bem velhinho também, né? Bem doente. Tava gordo também, né? Nossa senhora. Outra notícia também, caiu o Dunga, treinador da Seleção Brasileira, e agora entrou o Tite, novo técnico da Seleção Brasileira de futebol e novos tempos vindo, porque esse cara já ganhou 6 jogos nos 6 jogos que ele comandou. Assim, é incrível, né? Era Dunga, tava um desastre, o pessoal falando que o Brasil não ia pra Copa do Mundo, em chance, foi demitido, entrou o Tite e pronto, já tá em primeiro e vai pra Copa do Mundo facilmente. Tô feliz da vida. É bom. Depois disso a gente tem a saída, entre aspas, da União Europeia. O Reino Unido? Pelo Brexit. Entre aspas nada, ele vai sair. É entre aspas, Seiji. É, entre aspas. Porque o que aconteceu foi o seguinte, teve... Porque o que aconteceu ali foi o referendo, certo? E o referendo deu que... Reino Unido saísse da União Europeia. Isso, o Brexit. Certo? Uhum. Porém, a saída só vai ser oficializada realmente... É, em março, né? Ano que vem. Isso, lá pra março. Certo? Só que, o que que acontece? O ministro atual, né? Certo. Da Inglaterra falou, ah, tudo bem, não é problema meu... Foda-se, entendeu? Ele tava nem aí. Pode acontecer do que acontece? Tem a eleição que tem, né, dos ministros e elegerem um ministro que é contra isso, entendeu? E se eleger um ministro que é contra isso, ele pode meio que atrapalhar e quem sabe até cancelar essa saída. É, mas é mais complicado, né? Foi um referendo, a opinião... É complicado, mas não é impossível. Não, eu entendo, mas é mais complicado porque foi um referendo, foi a voz do povo, né? Apesar que... Mesmo assim, um povo inconsequente demais, né? Votando não, votando pra sair. Mesmo assim, pode acontecer do cara pegar e começar um referendo novo, sabe? Pode, isso é verdade. Nada impede. Existem modos, e por isso que eu digo, não é a saída oficial. A saída oficial só vai ser depois que eles realmente saírem. Até porque os ingleses viram a cagada que fizeram, né? Na verdade, não. Na verdade, se você for olhar, é bom. A saída, no final das contas, é boa se você olhar pelo lado econômico. Só que vai ser assim. Vai ser ruim por um tempo, mas a longo prazo é bom, entendeu? Não é tão cagado assim. Depende, né, do ponto de vista, eu não sei. Eu tentaria ainda se manter na União Europeia. O problema é que, assim, o problema da União Europeia, seja, é que, por exemplo, eu tava vendo, teve uma notícia não muito velha desse ano que eu vi, que o pessoal lá da União Europeia tava se juntando pra decidir... parece que é mentira quando eu falo, tá? Certo. Mas juntando pra decidir se, por exemplo, bananas, tá? Bananas. Uhum. Ah, se a banana tiver uma curvatura maior que isso, ela é boa pra consumo, menor que isso, ela é ruim pra consumo. É isso, meu Deus. Entendeu? E é uma coisa assim, se a União Europeia aprovar, desce pra todo mundo, sabe? Maluquice. É maluquice. E, tipo, se a União Europeia já tá nesse estado, eu não sei se... Você percebe? Querem regular tudo. Nossa Senhora. Querem regular tudo e, tipo, você tá regulando uma coisa tão idiota desse ponto, eu não sei se é uma boa ideia ficar ali. Ainda. Não sei se é tão ruim assim sair, sabe? Eu não sei. É uma coisa pra se pensar. Efeitos, só a longo prazo a gente vai poder ver isso. A princípio, pra mim, a curto prazo ainda acho que não é uma boa ideia, mas não, vamos a curto prazo, com ver, certeza, vamos porque ver. É uma renda ali que ela vai perder, sabe? É. Ela vai perder. Trabalhadores. Que nem cirurgia. Uma cirurgia a curto prazo, você vai ter que abrir, você vai ter que cicatrizar, vai doer. Vai demorar, entendeu? Bastante pra cicatrizar. Vai esse, demorar, né, pra cicatrizar e tal, mas depois, se ela for feita direito, né? Uhum. Que tem a chance da União fazer a cirurgia e fazer mal feita. Aí fudeu. Aí fudeu. Esses efeitos a gente só vai ver a longo prazo. Agora esquece. Sim, mas eu acredito que a longo prazo vai ser melhor. Enfim, né? E pra completar, os podcasts que a gente lançou em junho, tivemos o 193, os filmes dos X-Men, o 194, a Nohanna, 195, a morte do Superman, e o 196, a Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, ótimo podcast. Ah, e a Nohanna, então, altos... A Nohanna foi muito bom também. Também, altas tristezas nesse podcast. Ninguém esperava por ele, né? Quanto tempo tem a Nohanna? A gente só foi lançar faz agora. Tempo. E saiu. Ah, tristeza, ai. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Em julho, a gente teve aí Portugal ganhando a Eurocopa. Finalmente Portugal, e o Cristiano Ronaldo ganhou a Eurocopa também. Sim, a gente também teve aí o lançamento de um dos piores jogos pra celular que existe, que é do Pokémon GO, menos no Brasil. É, foi um hype e o jogo é uma bosta, desculpa. É, e não durou muito tempo o hype. Porque o jogo é uma bosta. Pois é, né? Não tem muitas coisas pra se fazer, a não ser tacar Pokébola e pegar o Pokémon e acabou. Não tem batalhas entre... Puta, eu acho que esse é o essencial. Devia ter as batalhas com quatro ataquezinhos, sabe? Pois é, no, né, mínimo. Pois é, né? Enfim. Em julho também tivemos uma notícia triste. Tivemos um atentado em Nice, na França, no feriado do Dia da Queda da Bastilha, no qual um maluco usou um caminhão para atropelar e matar várias pessoas e depois atirou na multidão ainda. Resultado, 84 mortos. Ele se matou? Não, a polícia matou ele dentro do caminhão. Cara, porque okay, ele não parava. Depois que o caminhão não podia mais andar, ele começou a atirar. Né? Cara, que doido. Mais um maluco, sei lá, com deturpado na cabeça. Mais uma vez, o Estado Islâmico usa esse cara. Não, esse cara é do Estado Islâmico. Ah, e eu acho que nem era do Estado Islâmico esse cara, né? Mas nem era. Talvez fosse um simpatizante. Se colar. Se fosse, ele teria uma cartinha, cara, falando escrito em árabe. Eu lembro que acabou falando uma discussão grande, assim, sobre os imigrantes indo aí na Europa, na França. Que, assim, a imigração na Europa teve problemas. Teve. Entendeu? Claro. Teve muitos problemas causados em parte pelos imigrantes, em parte por quem morava ali, entendeu? É. Por exemplo, você teve casos em que coisa de 5, 6 islâmicos cercando uma mulher e passando a mão nela. É verdade. Entendeu? E por conta disso também, em outras coisas, você tem uma reação da população a isso. Também. A população que tá lá morando, vê esse tipo de coisa, não vou aceitar. E uma coisa leva a outra e vira uma bola de neve. É um problema muito grave. Aumenta a xenofobia muito grande. É, aumenta a xenofobia por causa de uma minoria dos imigrantes, né? Os imigrantes também ficam numa região mais pobre, bem periférica, cara, sem condições tanto assim de vida tão boas, né? É complicado e resultou nesse atentado de um louco aí. Eu acho que é assim, eu pessoalmente, né? Você, quando vai pra um outro país, você que tem que se adequar aos costumes daquele país, não o contrário. Concordo. Entendeu? Ali, os islâmicos queriam que o país pegasse e aceitasse os costumes dele. Não era uma maioria, eu acredito que era uma minoria. Sempre a minoria. Mas enfim. Esses loucos são sempre a minoria, né? É sempre a minoria, mas é uma minoria que faz barulho e faz todo mundo ser mal mal visto. É isso que é o problema. É verdade. E depois disso, a gente também teve que mais uma morte, dessa vez do Eric Babenco. Teve uma parada cardiorrespiratória. Diretor de cinema, fez vários filmes brasileiros conhecidos. Fez o Carandiru, O Beijo da Mulher-Aranha, Pixote, deve ter outros que eu não tô lembrando agora. Respeitadíssimo diretor que fez vários filmes nacionais conhecidíssimos. Uma pena que ele acabou morrendo. Uma pena, viu? Um grande nome do cinema nacional também. Outra notícia, em julho, importantíssima, tivemos uma tentativa de golpe militar na Turquia e resultou em 265 mortos e mais de 2.800 militares presos. Aquela coisa ali que o presidente ali era odiado pela galera, o Erdogan, acho que é o nome dele, Erdogan. E ele foi um presidente que ainda acabou misturando religião com política na Turquia, que geralmente eles não tentam fazer essa mistura. E aí acabou aumentando mais ainda ódios contra esse cara, ele sendo mais um tirano, ganhou muitos inimigos, a tentativa foi tentada aí, depois foi frustrada, um monte de gente preso, um monte de gente mortos, um barril de pólvora a Turquia também, tá complicado agora. Aí a gente aí teve também a estreia de duas coisas, uma na Netflix, que é o Stranger Things, e o filme das Caça-Fantasmas. Sim. Que os dois deram rebuliço na internet. Verdade. Um de um jeito bom, outro de um jeito ruim. O Stranger Things, por exemplo, o pessoal amou, adorou aquelas crianças. Amou. Adorou uma série, a série é ótima também. Né? Muito bom. Mesmo a gente fez podcast. Sim. Nossa, e das Caça-Fantasmas, o filme nem estreou e já tava todo mundo metendo o pau só porque as protagonistas eram mulheres. Porra. Teve até um caso de um cara de extrema direita, né? Aham. Que foi banido do Twitter depois disso. Ah, é, sabia dessa? Nossa, nem lembrava mais, cara. Foi banido do Twitter e eu lembro que na época foi uma história muito esquisita, porque até onde eu li, ele tinha falado que não tinha gostado do filme e uma das atrizes viu isso, não gostou e deu o problema. Eu sei que esse caso foi um caso de machismo só porque pegaram uma franquia clássica do cinema, Caça-Fantasmas, que eram protagonistas, eram homens, aí fizeram uma versão agora que tem as mulheres, agora também são Caça-Fantasmas, e o pessoal metendo o pau, o filme nem estreou, e o pessoal já falando assim, boicote ao filme. Isso rolou bastante também. Pois é, então, o filme nem estreou, o pessoal nem viu o filme, e o pessoal já tava boicotando ele, só por causa disso. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Que louco, viu? Em julho, tivemos alguns podcasts também, o 197 Fuller House, o 198 Franquia Borne, o 199 1984, e o podcast 200, de Cartoon Network. Olha que legal, né? Puta, esse do Cartoon Network ficou bom, hein? Eu gostei dele, pelo menos. Maneiro pra caramba. É bom, comemorando o nosso podcast 200, e depois do nosso podcast 200, o Projeto X Podcast virou um podcast quinzenal. Tivemos que mudar isso, cara. Sim. Não teve jeito. É, não teve. É, virou um podcast quinzenal, mas... Vai sair um novo podcast agora, o Expresso Cast. Que é um formato, eu acho que, eu diria, até mais adequado para as nossas vidas atualmente. Atualmente, é. E para alguns temas também, né? Que não dá pra juntar equipe, ou não vale um podcast grandão, né, também. Depois disso, a gente tá em agosto, né? Agosto, vamos ver. A gente teve aí a lançamento de Pokémon GO no Brasil, que a gente ficou bastante tempo esperando, né? Uma febre no Brasil também, todo mundo jogando nos seus celulares, né, que podiam, e a febre já acabou. Ainda bem. Tivemos também... O filme do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, que o filme é meia boca também. Eu não curti tanto, assim. É, né? Teve caso também de envolvendo machismo nesse filme, eu não sei se você sabe. Também, né, por causa da Arlequina. Pra ser mais específico, por causa de uma cena do primeiro trailer da Arlequina, que ela pega a bolsa e tem o foco na busanfa da garota. Ah, é, né, verdade. Depois colocaram mais shortinho nela, digitalmente. E o pessoal ainda questionava também um relacionamento doentio dela e do Coringa, então, assim, isso não é relacionamento porra nenhuma. Não, mas é que tá, é um relacionamento doentio. A ideia é essa. Então, é doentio. É errado de propósito. Então, aqui tinha alguns que viam romantismo nisso, e não tem romantismo nisso, pelo amor de Deus. Ah, tá, não, não. É. Outra notícia em agosto, estreou no Japão o Kimi no Nawa, o filme mais recente do Makoto Shinkai, que tá arrebentando em bilheterias no mundo todo. Eu tô esperando chegar com uma qualidade boa aqui, que só achou aquelas qualidades merda. Pois é, mas esse filme, ele já tá pré-indicado ao Oscar, ele com certeza ele estará no Oscar e muito provavelmente ele vai ganhar, na minha opinião. Ele tem boa chance de ganhar. E eu acho que ele vai ganhar, porque... Melhor animação. Ele tá ganhando muitos prêmios e arrebentando em bilheteria no mundo todo. Uhum. Fantástico. E o filme é ótimo, eu já vi. É, se ele ganhar um Oscar, é o momento do Makoto Shinkai ganhar o mundo, né? Com certeza. Puta, ele tá na hora de ganhar o mundo. É a chance dele. Tá na hora. Inclusive, a gente tem o podcast dele. Verdade. A gente teve o final de Bleach. É, finalmente, né? Que foi digno dos últimos anos de Bleach. Ou seja, uma bosta. Uma merda. Final de merda. Eu esperava pra acabar esse mangá e, puta. É, agora o pessoal tá esperando o Bleach Shippuden, né? Shippuden, ah não, do que? Shippuden não. O Bleach Boruto, o Boru Bleach. Cara, não, chega de mais Bleach. Não, chega. Em agosto, pra não dizer que não aconteceu nada, porque geralmente não acontece nada, mas tivemos aqui no Brasil Jogos Olímpicos. Aconteceu no Rio de Janeiro. E algumas coisas interessantes, tipo, por exemplo, o Brasil conseguiu o 13º lugar, com 7 ouros, 6 pratas, 6 bronzes. Teve um cara no barco ali, que foi o maior medalhista ali, né, brasileiro, Ezaquias Queiroz, se não me engano, o nome dele, 3 medalhas, né. E algumas coisas interessantes, tivemos, por exemplo, a primeira vez o time de refugiados numa Olimpíada. Muito legal essa informação. A abertura também foi muito bonita das Olimpíadas. Eu adorei. E a encerramento também. Ah, tivemos também a despedida do Michael Phelps, o Usain Bolt. Dois fenômenos. Um na natação e outro na atletismo. Eles ganharam medalhas também pra caramba. De jeito. A Simone Biles, um fenômeno na ginástica artística, ganhou uma porrada de medalhas também. Porra. Algumas coisas estranhas, tipo uma água verde numa piscina, né? Olímpica. Cara, como deixaram fazer isso? Como isso aconteceu? Porra, Brasil. É que alguém fez xixi lá. Juntou um monte do xixi que ficava colorido. Juntou um monte de alga ali, ficou tudo verde, estranho pra caramba. Ai, que vergonha, né? Tivemos um ouro finalmente, a primeira vez no futebol olímpico do Brasil. Finalmente, o Brasil ganhou essa única coisa que não tinha ganhado. E a coisa mais maluca, mais noticiada dos Jogos Olímpicos, o Ryan Lochte, nadador americano e grande mentiroso. O mentiroso americano. Porra, esse cara, o que que ele aprontou? De repente tava todo mundo só falando dele. O cara, ele quis mentiu pra mãe, mentiu pra namorada, falou que foi assaltado, falou que veio um cara e meteu a arma na cara dele, ele falou, não vai levar porra nenhuma, e levou, e falou pra toda a polícia ali, e no fim ele tinha aprontado num posto de gasolina, quebrado, mijado indo na parede, em tudo que é canto, e queria ir embora, sem pagar nada, né? E ele foi obrigado a pagar, né, pelos prejuízos, e acabou com toda essa mentira toda. Incidente internacional por causa de um mentiroso. E o cara perdeu todos os patrocínios masters dele. Puta que pariu. Se fudeu. Bem feito pra esse cara. Acho que aqui é país de galhofa. É, mas só brasileiro pode galhofar, tá bom? Pois é, a gente pode ser bagunçado, mas a gente... A gente pode ser bagunçado, mas só a gente bagunça, cara. A gente cara. Bagunça. Não vem, né? Bagunçar nossa bagunça, não, tá? Vem falar assim, não, porque é Brasil, vale qualquer coisa. Não é assim não, tá, ô seu desgraçado? É, pro brasileiro, sim. Você é brasileiro? Então. Não. Depois a gente teve o terremoto de 6,2 graus na Itália, matando mais de 250 pessoas. Pois é, no centro da Itália, complicado. Puta, pegou aqueles prédios históricos um pouco mais velhos e caiu. Putz, a vida é estranha, né? E o acordo histórico de paz das FARC com o governo colombiano. Olha só. Pois é, finalmente, cara, saiu um acordo de paz. Algumas coisas que o povo não concorda, né, a nação, mas saiu. Tanto que depois o presidente acabou sendo indicado até o Nobel da Paz, né? Mas finalmente teve um acordo de paz, né, entre essa puta, com as FARC. Mas vamos ver, né, o que que isso vai dar. Não que o Nobel da Paz queria dizer muita coisa, não, né? Não, também não, mas já é simbólico, né? Mas vamos ver. É simbólico. É que tem tanto nego aí que ganhou Nobel da Paz e foi tirano. Ah, é. Que não faz sentido. Pois é. Né? O Hitler ganhou, não ganhou? O Hitler não ganhou. O Obama, ele ganhou no primeiro ano de mandato, ele mal tinha feito nada, cara. Então, porra. O Obama ganhou o Nobel da Paz e quantas pessoas ele não mandou matar lá no... Claro, também, né? Depois, é, né? É, mas esse negócio de acordo com as FARC da Colômbia tem desdobramentos. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Vamos lá. Sim, sim. Em agosto, finalmente, saiu o julgamento lá, né, da Dilma no Senado e foi aprovado o impeachment. Então a Dilma não é mais presidente, sofreu o impeachment oficial e o Temer assumiu oficialmente a presidência do Brasil, né? Que foi uma palhaçada isso, tá? Palhaçada de todos os lados, né? Por exemplo, você tem na Constituição brasileira, certo? Você tem o rito do impeachment, entendeu? Isso. Quando a gente teve o impeachment do Collor, foi seguido esse rito, certo? Sim, direitinho. Direitinho. Na Dilma, eles falaram assim, foda-se a Constituição, a gente vai mudar o rito de impeachment porque a gente quer. Eles mudaram, ou seja, foda-se a Constituição. Tá errado. Uhum. E uma das coisas que tem no impeachment é, quando você é impeachmentado, você perde seus direitos políticos por 8 8 anos. No caso da Dilma, eles fizeram duas votações, que não faz sentido. Uma pra você tirar a Dilma do cargo e outra pra manter ela com os direitos políticos, que não deveria, devia ser uma só. Do Lewandowski que falou desse negócio aí, cara, putz a vida, inventou esse negócio. E o que aconteceu? A Dilma perdeu o cargo, mas ainda tem os seus direitos políticos. Ela pode concorrer a qualquer cargo público agora, né? É, não só isso, tem outras coisinhas. Né? Também, né? Também. Que tá errado. Tá errado, né? Só está errado. Se sofreu impeachment, que sofra impeachment direitinho, não tem jeito. Agora. Você pode não concordar com o impeachment. Pode não concordar, pode falar concordar. Do negócio das pedaladas fiscais, você pode falar que não é exatamente isso, porque ela foi sofrida o impeachment, outros motivos. E entra o Temer também, cara, que esses poucos meses que ele já tá aí e já vê um monte de problemas que ele vai causar. É, o problema do Temer é que, na verdade, o que acontece? Se a Dilma continuasse no poder, sim, o país ia afundar de vez. O Temer assumiu, e tem uma frase que eu vi na internet, que eu concordo bastante, que o Temer assumiu pra mudar as coisas pra ficar igual. Ou seja, ele tá lá no poder pra mexer o que precisa mexer pro país não quebrar, porque precisa, porque senão o país vai quebrar, e se o país quebrar... É, isso eu sei. Filhão, O próximo, então, já tava mais lá fudido. Fudeu. Fudeu. Que assumiu, tá mais fudido. E ainda. Ele tá mexendo no que precisa pro país não quebrar, mas ele tá fazendo isso pra meio que tentar manter um status quo geral, entendeu? Também. É, por isso que é o mudar pra ficar na mesma. Apesar que o Temer também, ele não é flor que se cheira, ele também, cara. Corrupto pra caramba. Não, o Temer, ele é corrupto e ele é um cara extremamente inteligente. É, inteligente, a gente viu, né? Ele derrubou a Dilma, o cara conseguiu. Conseguiu, é. Esse cara aí, com certeza, ó, se alguém me falar que ele tem um QI de 120, eu acho que é pouco. Eu só sei que, assim, em 2017 já estamos lascados, um dos motivos desse cara. Os podcasts lançados no mês de agosto. Agora o podcast é quinzenal, né? Poucos podcasts. Saiu o 201 Histórias de MOBA, o 202 o Stranger Things, e também tivemos o podcast especial de 4 anos do site. E do Expresso Cast saiu o piloto, olha aí, junto com o outro Expresso, né? World of Warcraft Legion. Que foi aproveitando o lançamento do jogo, ou seja. É verdade, verdade. Ele saiu coisa, uma coisa de uma semana antes do jogo. Isso, e saiu o Expresso Cast 2, o final de Bleach, comentando a final bosta desse anime. Baguncei a divisão. E depois disso a gente tem setembro, começando com a BGS de 2016, que eu e o Mug estávamos lá. Fizemos, inclusive, entrevista com o pessoal da área indie, em geral, e do Summoners Wars, porque o Mug é viciado. É, maravilha. Por que será, né? Em setembro também tivemos a estreia do filme Aquarius, aqui no Brasil, com ótimas críticas, mas o filme ele ficou fora do Oscar. Cara, eu não entendo. Puta, um filme maravilhoso, e por que eles deixaram fora, só porque ele tem umas mensagens de crítica à politicagem que acontece, sei lá, o pessoal que escolhia os filmes ali pro Oscar não quis pegar essa polêmica, não sei, porra, o filme é tão bom, cara, tá ganhando um monte de prêmios ainda fora aí, porra, o pessoal é uma mente pequena pra caramba. Ah, é. Depois a gente teve os Jogos Paralímpicos, que o Brasil acabou terminando em 8º lugar, né? Tá bom, né? Movimentou bastante. Tá bom, pô. Setembro também tivemos a cassação do Eduardo Cunha, ele foi cassado, finalmente. Como já disse, ele e a Dilma acabaram morrendo afogados, os dois juntos. Né? Esse cara já era esperado. Ele tá preso aí, né? Polícia Federal. E também a gente tem a morte aí do Domingo Montanher. Grande notícia também, né? Porque ele era o protagonista da novela das 9 naquele momento. Ele morreu afogado no Rio São Francisco, cuja a história principal da novela era no Rio São Francisco. Então, que ironia do destino. E assim, ainda faltava algumas cenas dele. É, foi no final da novela. Isso, então, pra fazer essa final da novela, botaram uma câmera em primeira pessoa, né? É exatamente isso. Todos os personagens olhando pra câmera como se fosse o personagem do Domingos Montanha. Cara, foi algo meio que inédito aqui, porque foi uma necessidade e uma pena que ele morreu. Cara, que é pai de família, tem filhos, né? Casado, é uma pena. Casado, a pena. Vacilou, foi querer brincar na... no Rio São Francisco. Na porra de um rio. Que é perigoso. Que é forte, perigoso, sem nada. Camila Pitanga quase que vai junto nessa também. Complicado, né? Então. É bom ressaltar que não foi. Ele não morreu em gravação, ele tinha acabado de gravar e falou assim, vamos dar um mergulho, vamos. Vamos, e foi numa área muito... Sim, cheio de correntes fortes. É, esportes. Devia ter ido pra piscina. Fazer o que, né? Bom, em setembro tivemos a estreia do Luke Cage, série da Netflix, que eu, pra mim é uma... Meio meh. Pra mim até aqui é ok, até que eu gostei, pelo que eu vi. Mas eu sei das críticas também que todo mundo gostou, acha mais ou menos, mas é ok. Tava dentro do esperado pra mim. A gente teve também um Emmy Awards, com destaque Rami Malek, ator principal da série de drama com o Mr. Roboto. Cara, eu vi as redes sociais aí, cara, surtando. O Rami Malek ganhou o ator principal, né, com o Mr. Roboto. Eu não vi Mr. Roboto, mas... Mr. Roboto, mas eu só falo maravilhas dessa série. O, última notícia de setembro, tivemos governo Temer agora de vez, assim, no poder. Ele já começa algumas reformas. A primeira, em setembro, é a reforma do ensino médio. Ele fez a proposta, no qual essa proposta ela vai ter que ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado. E uma das coisas dele é mudar na estrutura, né, do ensino médio. Por exemplo, a educação física e a educação artística, elas deixam de ser obrigatórias na escola. Gerou altas polêmicas, altas brigas da galera do setor. Ele setorizou também algumas coisas, mais coisas mais técnicas, coisas mais de ensino médio, profissionalizantes também, etc. Mas a que gerou mais briga mesmo é a parte da educação física e artística não ser mais obrigatória na escola. Complicado. Complicada a situação. É, eu não vou entrar muito nesse assunto. É complicado, cara. É bizarro, estranho. Em setembro saiu os podcasts, né? O 203 Liga da Justiça, o ano 1. O 204 Filmes Musicais. E também saiu o Expresso Cast Animes de Outono 2016. O especial BGS 2016. E um sobre o Dark Souls. Sim. O primeiro jogo. Exatamente. Mas deve vir logo mais um sobre o segundo jogo, né? Sim, sim. Já tá no cronograma. Inclusive, esse aí vai ser um que eu não estou editando, olha só. Olha a responsabilidade, responsabilidade. Ah. É outra pessoa que vai editar, hein? Enfim. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Depois disso, a gente teve em outubro as eleições municipais, onde o João Dória ganhou em primeiro turno em São Paulo e o Marcelo Crivella ganhou em segundo turno. Surpresas, né? Algumas eleições municipais, né? Tipo, João Dória ganhou em primeiro turno. É. Já o Marcelo Crivella lá no Rio. Ih, meu Deus do céu. Os cariocas já não estão gostando do que ele está querendo fazer, né? É, porque o problema é que o Rio está quebrado, né? Está. Outras informações: em outubro tivemos o presidente da Colômbia, o Juan Manuel dos Santos. Aí sim ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele conseguiu fazer aquele acordo com as FARC. E logo depois, em seguida, em plebiscito, os colombianos rejeitaram o acordo de paz, né? Feito pelo presidente. É, aí é complicado. É, o problema ali, o grande problema nisso, pelo que eu vi, é que o pessoal que tá mais longe dessa realidade votou não. O pessoal mais do interior, por exemplo, tiveram muitas pessoas, as famílias morrendo nas mãos das FARC, não querem esse acordo, não gostam dessa ideia. Depois disso a gente tem o furacão de Matthew deixando 800 mortos no Haiti, mais uma tragédia. Haiti já é um país na miséria, vem um furacão e mata mais de 800 pessoas. Aí ele vai e chega nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos não acontece tanta coisa assim. Eu sou daquela de quanto menos mortos, melhor. Ainda bem que não fez nada demais nos Estados Unidos. Mas... pena que fez no Haiti. Haiti, cara, o país já tá na merda, cara. E puta, vem um furacão e estraga tudo ainda mais. Porra. Ah, mas seja, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Que país não tá na merda hoje em dia? Pô, o Haiti tá na merda mais ainda. Tá todo mundo no fundo do poço, o Haiti tá no fundo do poço uns 10 centímetros mais pra baixo. Tá, então, em outubro, aí o Eduardo Cunha foi finalmente preso em Brasília por decisão do Sérgio Moro, porque a presença dele como influência política tava atrapalhando as investigações. Então o Sérgio Moro falou, já prende esse cara logo, pra ele não parar de atrapalhar tudo. Sumiram com os computadores no escritório lá dele, sumiram com o dinheiro que ele deveria estar guardado, cadê esse dinheiro? O Eduardo Cunha sumiu com um monte de coisa, um monte de evidências, prende ele pra parar de atrapalhar as investigações. Depois a gente teve o Bob Dylan ganhando o Prêmio Nobel da Literatura. Uma das grandes notícias do ano, questão de literatura, na minha opinião. Sim. E o anúncio do Nintendo Switch. Que parece legal pra caramba, viu? Já adianto, vai ser uma merda. Não sei se vai ser tão merda quanto o Wii U, cara. Eu acho que vai ser um pouco melhor. Vai ser uma merda, cara. Vai por mim. Vamos ver. E, por fim, aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, a PEC 241, ou chamada agora de PEC 55, que limita despesas e investimentos públicos para os próximos 20 anos. Em outubro foi aprovada na Câmara dos deputados. Depois, lá pra frente, vai ver a aprovação no Senado, mas já nesse momento, olha o rebuliço que já tá causando essa PEC. É, o problema é o seguinte, né? Volta aquilo do que eu falei do Temer. Não é bom. Vai doer é uma muito. Bosta. Vai doer demais. Vai doer. Por 20 anos. Mas precisa, senão o país quebra. Quebra aí, mais ainda do que já tá quebrado. Eu vejo bastante falando assim, ah, mas e o direito à educação? Filho, se o país quebrar, você não vai ter mais educação. É nesse nível que tá. É aquela coisa, eu não gosto, eu não concordo, mas... Não tem o que fazer. Puta, eu queria que existisse outro meio. Deve existir, talvez, outro meio, mas eu não sei dizer qual é o outro meio. Deve existir. Eu já não gosto do governo Temer também, mas puta que pariu. É assim, existe outro meio, só que o pessoal que tá reclamando da PEC também vai reclamar do outro meio, que assim, uma proposta que eu vi, você cancela a educação pública, certo? Nossa. Aí você faz calma. Aí você faz a conta de quanto você gasta por aluno, certo? Certo. E você dá, tipo, um vale pras pessoas usarem isso em escolas. Só em escolas, entendeu? Certo. Aí fica a escola privada, só que daí você vai ter esse vale e pra pessoa poder ter educação, em vez de você fazer esse trabalho. Por que isso? Porque daí toda a parte de manutenção, de... Você vai diminuir uma quantidade de funcionários públicos, que vai economizar, por quê? Porque agora todo mundo tá na privada, entendeu? Uhum. Você entende? Eu acho que eu fui meio, assim, esquisito na hora de... Eu acho que eu entendi um pouco o raciocínio. Vai ser um é uma mudança mais brusca, eu acho. Mas ia ser um rebuliço do mesmo jeito... E eu não sei se daria certo também, porque eu não sou vidente. Eu acho, pelo menos, que daria. Eu sei, entendo. Mas o pessoal nem cogita direito essa... Não, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É, mas essa PEC 241, todo mundo critica, tem alguns que apoiam, mas sabem que vai doer. Então, é uma medida polêmica demais e com muito debate também. Não sou eu que vou julgar, apesar que eu não gostar dela, mas... É, eu também não gosto. Mas faz o quê? Eu tenho a consciência que eu não sei, tem muito o que fazer. Sei. Bom, deixa pros ouvintes, assim, falarem o que se acham também. Eu não gosto, mas deixa pra lá. Enfim, né? Isso aí acaba com outubro, cara. Espero, então, ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer mais ainda. Mas, enquanto isso, vamos acabar aqui, né? Vamos lá. Bom, mas só pra falar, então, os podcasts, né? No mês de outubro, saiu o 205, Haikyuu. O 206, Luke Cage. O 207, o Battle Shonen da Zoeira. E de Expresso Cast, saíram também, ó, o Karano Kyokai, o Stardew Valley. E só. Esses dois. Podcast de Haikyuu, fantástico. Podcast de Battle Shonen da Zoeira, zoado pra caramba. Pô, você ficou muito bom. E uma curiosidade aí, porque ainda não saiu, mas vai ter um cara no Kyokai 2. Eu explico melhor quando sair. Já tá gravado, mas vai demorar um tempinho ainda pra sair, né? Ah, é. E eu vou dar uma explicação aqui rápida pro pessoal que tá curioso, né? Pra saber antes de chegar no cast, que esse aí vão ser 7 podcasts, cara, no Kyokai. Maravilha, maravilhoso. Cada um falando de um filme. Então, vai demorar um tempinho pra terminar essa série. Pois é. From way back way, you know that I don't play. Em novembro, o ano já tá acabando e as merdas não param de chegar. Mas algumas notícias boas, vai. Em novembro, o Chicago Cubs venceu a World Series após 108 anos sem ganhar nenhum título da World Series, cara. E mais legal que a previsão do De Volta para o Futuro 2 deu certo com um ano de atraso. Naquele filme, eles falaram que o Cubs ia ganhar a World Series em 2015. Eles ganharam em 2016. Sendo que tinham 108 anos de fila, cara. Olha que legal pra caramba. E teve o lançamento oficial também do tênis, da Nike, né? Tem, mas esse saiu em 2015 mesmo. Chegou a sair em 2015? Saiu em 2015, okay. De Volta pro Futuro. Eles fizeram também aquela garrafa promocional da Pepsi. Depois disso a gente teve o Palmeiras e o Rod Spira. A gente teve o Palmeiras como campeão brasileiro do futebol. Olha aí, a última vez que o Palmeiras ganhou foi em 94, o Campeonato Brasileiro. Mais de 10 anos, né? Mais de 20 anos, 22 anos, né? Em novembro tivemos a notícia mais estranha pra caramba. A eleição do Donald Trump, ele conseguiu virar o presidente eleito dos Estados Unidos. Na verdade, eu já esperava por isso, sinceramente. Eu esperava, seja, que fosse a outra, a Hillary Clinton. A Hillary? É. Não. Bem, falar um pouquinho da eleição do Donald Trump, porque eu acho que isso é um tema importante e polêmico, bastante importante. Né? E por que 2017 aguarda em primeiro ano de Donald Trump? Primeira coisa, o Donald Trump, ele foi o sexto presidente eleito com minoria de votos. É, tinha isso, verdade. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem um sistema muito confuso que... O colegiado. Eu não vou explicar aqui, porque ia demorar demais, ia demorar pelo menos uns uma meia hora pra explicar. É, o fato é que quem ganha nem sempre precisa ser a maior votação do povo. Lá nos Estados Unidos o pessoal usa um método diferente, e esse método às vezes acontece de ter algumas pessoas que são eleitas, menos tendo uma minoria. Quando eu digo uma minoria, não é uma minoria muito grande, tá? E por que que o cara foi eleito? Porque ele basicamente foi num lugar lá nos Estados Unidos que é conhecido como o Cinturão da Ferrugem, que pega três estados ali, basicamente que tem muitas fábricas, entendeu? E os Estados Unidos, ele começou a perder muita mão de obra por causa da China. Verdade. E o que que ele foi? Ele foi nessas áreas e basicamente o que ele prometeu foi: eu vou devolver a dignidade pra vocês, eu vou fazer coisas que vocês vão poder pegar e viver dignamente, trabalhando, lá, lá. Ou seja, ele não prometeu bolsa, não sei o que, lá, lá. Basicamente isso, e junto com isso ele também prometeu o fim do Obamacare. Ah, o sistema de saúde, né? Que é uma bosta. É uma bosta. É, sim. Eu vi altas críticas nesse sistema de saúde. Não tá funcionando tão bem. Não tá funcionando, e ele acabou criando coisas que é o contrário, entendeu? Uma explicação rápida de o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Esse Obamacare é uma medida de coisas que planos de saúde são obrigadas a cumprir, e entre essas coisas, uma das principais que tá ali é: um plano de saúde, ele não pode negar o plano de saúde pra pessoas que têm problemas pré-existentes. Sim. Ou seja, vamos supor que amanhã eu descubro que eu tô com câncer. É, lá nos Estados Unidos eu iria no plano de saúde e eles seriam obrigados a me aceitar, entendeu? Uhum. Só que o que acontece? Acontece que começou a acontecer muitas coisas, por exemplo, o cara tá com problema de saúde, paga, resolve o problema de saúde e depois cancela. Olha aí. E por causa disso, você teve, os planos de saúde tiveram que aumentar o preço, muitas pessoas não tinham mais dinheiro pra pagar, aconteceu uma bola de neve, entendeu? Preços muito altos, inclusive teve várias e várias empresas que forneciam plano de saúde quebrando por causa disso. Por causa dos preços excessivamente altos, a população mais pobre parou de ter acesso a esse plano de saúde. Uhum, aumentou despesas. Aumentou muito, tipo, aumentou coisa assim. Num mês tava $120, no mês seguinte tá $530. Então, você entendeu por causa desse tipo de coisa? Os americanos sofreram no bolso com muitas coisas, e a campanha política da Hillary também foi uma merda, né? Fala a verdade. Ela foi extremamente isso, e quando perguntavam, inclusive, dela desse Obamacare, que foi uma das coisas principais, tipo, a Hillary falava: não, a gente vai pegar, vai mudar e vai arrumar. Você falou: não, a gente vai terminar com isso porque não deu certo. Pois é, né? Enfim, o Trump foi mais esperto, né, no fim das eleições. E uma outra curiosidade que eu achei bem interessante também é que um terço dos imigrantes que votaram, né, votaram nele. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, a teoria que eu vi que pra mim parece que faz sentido é o seguinte: porque o que ele tá propondo é tirar os imigrantes ilegais e que não, imigrantes que fazem merda. Isso, certo? Exatamente, isso eu vi. Agora imagina você como um imigrante lá nos Estados Unidos. Tem esses imigrantes que vêm aqui e fazem merda, fica mal pra mim, eu fico sofrendo preconceito, então eu vou votar no cara que vai tirar esses merdeiros daqui. Tem lógica, é verdade. Não sei, eu não tô lá pra falar é isso ou não é, mas faz um pouquinho de sentido, ao meu ver, pelo pois menos. Pois é, né? Continuando em novembro, tivemos o filme Doutor Estranho, que é um filme muito bom filme. Um bom filme. Bem psicodélico, do jeito que eu esperava, com um bom ator, que eu gosto pra caramba, Benedict. E ele gerou uma das melhores tirinhas, né? Eu venho para barganhar, né? É, não, é uma das melhores tirinhas da internet, porque é aquela: o ser humano é bom quando o vilão dele descobre que o maior poder dele é a chatice. Que imagina quantas vezes aquele ciclo fica. Ah, deixa pra lá. Em novembro também estreou Animais Fantásticos e Onde Habitam, da Rowling também. Mesmo universo do Harry Potter. Eu não vi o filme, mas dizem maravilhas dele, né? Só amou esse filme. É, ficou bom. Ficou, na verdade, ao meu ver, ficou melhor que os Harry Potters. Olha, por quê? É. Porque no filme do Harry Potter você teve que tirar muita coisa, adaptar muita coisa, entendeu? Porque vem de um livro, é um ambiente diferente e tal. E você acaba perdendo muita coisa, até porque os livros são gigantes. Uhum, sim. E os livros desse, né, no caso, esse livro é tipo um guia, é tipo catálogo falando: esse aqui é um monstro tal, ele é assim, assim, assado, não tem uma história. Uhum, sim, entendi. Por isso você teve mais liberdade aí pra fazer o roteiro, né? Ficou bom, não ficou ruim, não. E a gente teve aí o lançamento de Pokémon Sun e Moon, né? Ou Sol e Lua. Sol e Lua, cara. E o anime também, ao mesmo tempo. O anime também, aonde você tem um dos lendários sendo o Leomon. Leomon? É? Você já viu os lendários? Eu vi, é verdade, né? Tem o... É o Leomon, cara. Tem um leão que é um sol, e um morcego que é a lua. Que pra mim foi assim, quebrando barreiras. E eu ainda não tenho Pokémon Sun e Moon, eu estou aceitando de presente, galera. Olha aí. Manda aí no comentário que eu faço. Pokémon agora numa ilha, tipo Havaí, e assim, acho que não tem mais líder de ginásio e tal, né? Essa história toda. Infelizmente eu não pude jogar ainda porque eu não tenho. Eu já vi um pouco, eu vi o anime, por exemplo, eu tô gostando do anime. O Ash agora tá num harém, né? Tem três garotas que ele pode cair em cima matando. É, e ele cresceu, né? Não, ele não cresceu, ele tá com a mesma idade. Ele, né? Tá até de bigode, mano. Animação dessa daí, realmente, cara. Essa animação agora ele tá com bigodudo, cara, na boa, é sério, mas tirando isso... Eu sei que a volta foi grande, mas eu tinha que fazer a piadinha. Tirando isso, o anime tá legal, vai, eu confesso, eu tô assistindo, eu tô curtindo. Eu tava com uma impressão muito ruim, mas tá gostoso de ser visto. Novembro também tivemos o Enem 2016, tema da redação agora sobre intolerância religiosa. Curioso tema, ainda mais desse ano, né, de rebuliços, né? Sim, porra, sim. Então, interessante esse tema. É, e depois disso, finalmente morreu o Fidel Castro. Finalmente, porra, como assim? Demorou. Finalmente? Cara, é provável que ele já tava morto faz tempo, na boa. Ele é um ditador, mano. Eu sei. Assim, é meio complicado. Tem um monte de gente que fala assim, homenagens, não homenagens. Tem gente que merece falar outras coisas. Não, no fim, ele é ditador, né? Eu sei. Não, desculpa, cara. Qualquer um que tenha sido um ditador não merece. O fato de a gente ter alguns ex-presidentes, cujo não vou citar o nome, indo lá pra homenageá-lo, pra mim é uma vergonha. Também acho. É uma vergonha. Complicado. Ele mandou matar muita gente. E isso é um fato. Eu acho que essa foi a única morte que eu realmente achei. Finalmente morreu. Tava mais do que na hora, porque mereceu. Esse mereceu. Ok, ok. Em novembro também explodiu protestos na população na Coreia do Sul, pedindo a renúncia da presidente da Coreia do Sul por escândalos no governo. O chamado Conselho das Oito Fadas. Cara, que notícia é essa? Porra. Essa aí é simples, cara. É muito simples resumir essa notícia. É uma história da Clamp ruim. Caraca. É isso. Eu pensava que essa história assim de conselheiro místico aconselhando um líder de nação tivesse acabado com o Rasputin. É sério? Não, então. Na verdade é mais complicado que isso. Porque, por exemplo, a primeira coisa, você tem essa presidente, certo? Da Coreia do Sul. Ela é ex? Não, ela continua sendo, mas ela foi um pouco afastada, se não me engano. Ok, ela tem essa presidente que, pra começar, já começa estranho. Por quê? Porque ela é filha de um ex-ditador. Isso, exatamente. Já começa aí. Aí esse ex-ditador tem uma história maluca que mataram ele porque ele tava envolvido com essas fadas malucas, com esse conceito das oito fadas. Isso, a ideia é a seguinte, esse ex-presidente, ele tinha um conselheiro místico, religioso, que ajudou ele em algum momento, em algum ataque a esposa dele morreu, aí o presidente buscou mais ajuda com esse conselheiro, o conselheiro morreu e o presidente também morreu. O presidente foi assassinado, ou seja. Então, ex-presidente ditador morreu assassinado e o conselheiro também tinha morrido, mas a filha do conselheiro e a filha do presidente eram grandes amigas. A filha do presidente... Na verdade, existem rumores que elas são lésbicas, além de tudo. Sei lá, cara. Não sei, cara. Eu tô vendo... É aquela parada. Eu tô falando o que eu vi na internet. A história tá aumentando. E o que tá na internet é verdade. Olha, então. Então, e aí a filha do presidente agora é a atual presidente, ou a antes dela ser removida, sei lá como tá a situação, mas é essa que tá sofrendo a pressão da população. Ela tinha uma melhor amiga, essa filha aí do ex-conselheiro, e ganhou o cargo também de conselheira. E também, na verdade, ela, por tráfico de influência, ela mandava as ordens para a presidente fazer algumas coisas que beneficiavam ela e as organizações dela. E porque a presidente obedecia, porque era a conselheira mística, religiosa e melhor amiga. Enfim, maluquice. Possível crush. E a população descobriu essa história toda, cara. Descobriu porque, mano, você viu como descobriram? Como? Ela deixou o notebook aberto não sei aonde, o jornalista foi lá e mexeu. Meu Deus. E viu os e-mails dela. Foi tipo uma coisa assim, sabe? Pois é, e o negócio explodiu, aí virou problemas de corrupção, tráfico de influência, esse negócio de oito fadas, que eu não entendo nada disso. Maluquice. Então, tem esse conselheiro religioso, essa religião, acho que pode ser chamada assim, né? Por exemplo, na religião católica você não tem o Papa? Tem. Nessa religião esquisita você tem as oito fadas. É uma parada assim, sei lá, enfim. Eu posso estar falando um monte de merda, cara, mas essa história é mal contada. É maluquice, uma bola de neve que não aumenta. Essa eu falei, isso aí é roteiro de mangá da Clamp. Cara, é maluco. Puta, quero ver onde vai parar essa história. E depois disso a gente teve aí o ex-governador do Rio, o Antônio Garotinho, e o Sérgio Cabral sendo presos pela Polícia Federal. Um dia depois do outro, cara. E por motivos diferentes. Porra. Pois é, né? O Antônio Garotinho, porque ele tava com problemas de corrupção lá na cidade dele, Campo grupos dos goiquetazes e o Sérgio Cabral pela Lava Jato. Esses dois inimigos políticos, que imagina então a felicidade de um pro outro. Esse pá estão dividindo cela agora. Sei lá, cara, não sei. Antônio Garotinho protestando. Não, eu tava no hospital. Não, não vão me levar lá pra presídio. Não vão me levar. E levaram. E a filha dele também, né? Não, ele não é corrupto. Enfim. Ele não é corrupto, ele não é ladrão. E o Sérgio Cabral tá um careca lá no uniforme dele lá. É. Bangu. Enfim, né? Outra notícia. Em novembro, aprovado na Câmara dos Deputados, mais uma coisa maluca, uma medida desfigurada da combate à corrupção. Cara, tinha a proposta inicial, mudaram tudo e é uma dessas medidas, por exemplo, é punição aos juízes. Abuso de poder. Por abuso de poder. Esses juízes que estão perseguindo esses deputados no esquema da Lava Jato e os deputados estão reagindo. Sacanagem dos deputados, viu? É, uma outra coisa assim que também tá rolando, que eu acho importante colocar aqui, né, Sérgio? É que existe uma outra proposta tramitando no Senado, que é o fim do foro privilegiado, certo? Ah, é. Que você só teria foro privilegiado pro presidente do país. Isso. Que, na verdade, seria foro privilegiado só pros presidentes das câmaras, entendeu? Ou seja, o presidente do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Tá. Só que o que tá acontecendo? Precisa ser aprovado pela Câmara, lá, lá. E, obviamente, eles não vão querer isso, né? Com certeza. Então, eles estão faltando nos dias da reunião que tem essas votações. Filhos da mãe. Então, eles faltam e não é aprovado, porque não tem mínimo de pessoas. Não tem o quórum, né, pra isso. Não tem o quórum. É uma putaria, assim, em geral. Com isso, explodindo mais protestos no Brasil. Todas... Ainda, com isso, especificamente, ainda não, cara. Porque, por algum motivo, a mídia não tá noticiando isso. A grande mídia, no geral. É, mas essa da aprovação da Câmara dos Deputados, a medida desfigurada, né, de combate à corrupção, teve protesto. Teve protesto porque a gente teve alguns poucos de algumas mídias muito específicas falando, e depois que tomou uma repercussão mediana, a grande mídia falou, porque senão ela também ia ter ficado quieta. Ela só falou depois que já tomou repercussão, mas sabe? Um dos motivos também, porque pela notícia seguinte que a gente vai falar, houve uma grande comoção nacional. E o que foi essa comoção nacional? Tivemos um acidente aéreo na Colômbia, no qual caiu um avião que estava transportando o time da Chapecoense, junto com jornalistas, dirigentes e tal. No total, morreram 71 pessoas lá na Colômbia. No mesmo dia que houve esse acidente, divulgaram que morreram as pessoas, os deputados, na calada da noite, aprovaram essa medida de combate à corrupção, ou seja... É, na verdade, essa história, Sérgio, foi... Essa aí da Chapecoense foi coincidência, sabia? Eu sei, mas a população... Por quê? Eu sei, mas a população viu isso, cara, e já pensou, porra, mal aproveitaram, assim, essa coincidência. Podiam ter parado tudo, né? Sei lá, deixar pra outro dia. Não, continuaram o negócio e na mesma noite aprovaram esse negócio aqui. Na mesma noite que tava todo mundo traumatizado, tava todo mundo de luto, e esses caras aprovaram medida de combate à corrupção em que eles tentam se aproveitar e punir quem tentam punir eles. Sim, mas assim, por que eles fizeram nessa data especificamente, né? É, vocês devem ter visto aí na timeline de vocês lá uma coisa falando sobre aborto. Vocês viram isso? Isso. Você reparou isso, Sage? Por quê? Porque você teve um... Nesse período, eles combinaram e falaram assim, a gente vai fazer essa votação nesse período por quê? Porque o STF vai fazer um julgamento sobre esse assunto e a gente vai mascarar com esse assunto, que seria o lance lá do aborto, que até agora eu não entendi direito o que é, porque tem gente falando que aprovou o aborto até não sei quantos meses, tem gente falando, não, foi um caso específico, que isso, aquilo, eu não faço ideia, entendeu? E eles queriam aproveitar isso, especificamente. Uhum. E isso tem que ser pelo menos um tempo antes, porque o STF não funciona assim do dia pra noite, é como é, burocracia. E aconteceu justamente do pessoal da Chapecoense morrer, ter um acidente no mesmo dia, entendeu? Eu sei. Então, mas se pensar assim pra população nacional aqui, Brasília, por exemplo, eles nem ficaram de luto. Na verdade, pros deputados eu acho que teria sido melhor não ter acontecido. Pois é, né? Então, mas... A tragédia. Eu sei, né? Mas agora aproveitaram, puta, e ficaram mais... A população ficou mais revoltada. Agora. Sim. Sobre o acidente da Chapecoense, cara, que tragédia. Que tragédia. Destruiu o time da Chapecoense, morreu um... Só menos... ficou dois vivos do time. Ficou três... Não, foram quatro sobreviventes. Ficou, do time ficaram três, sendo que um ficou amputado. Só sobreviveram seis pessoas no avião. Dois da tripulação, um jornalista, três jogadores. O restante, todo mundo que tava no avião morreu. Morreram os jogadores, morreram dirigentes, morreram jornalistas, morreram a tripulação do avião. E por que aconteceu esse acidente? Porque o piloto, que também é presidente da companhia aérea Lamia, ele tinha um acordo, né, de transporte, pegaram um avião lá na Bolívia, porque ele não podia fazer esse frete privado, particular, em solo brasileiro. E, na verdade, ele botou combustível suficiente para o voo. Ou seja, não tem um combustível extra, excedente, né? O que acontece é o seguinte, ele tava numa empresa que tava mal das pernas, internas. Isso. E para economizar, que assim, é, por causa de leis internacionais, de voa aviação, não sei o que, elas têm que ter mais combustível do que você precisa. Exatamente, você tem que ter um combustível suficiente para chegar num próximo aeroporto. Por quê? Porque avião, quando ele chega, é, você não chega e pousa na hora, entendeu? Uhum. Você chega e você fica dando voltas em volta do aeroporto. Pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer um monte de coisa, mas principalmente por causa disso. Você fica dando voltas no aeroporto esperando sua vez, que tem uma fila de aviões. E isso que o piloto fez não foi a primeira vez que ele fez, Sage. Não mesmo. Porque ele chegava no aeroporto e pedia prioridade. Uhum. Ele falava, estou com um problema, preciso de prioridade. Só que ele não falava qual era o problema, porque se ele falasse o problema da gasolina, ia pagar multas e não sei o que. Blá, blá. Só quando ele chegou nesse aeroporto novo, ele pediu prioridade, só que já tinha um outro com prioridade na frente. Isso, o avião acabou tendo que dar voltas e ele ficou sem combustível, sofreu uma pane seca e caiu no morro. E ele ficou despedaçado. Foi uma irresponsabilidade, assim, tremenda. E o governo da Bolívia agora, recentemente, ele falou assim, os culpados então são os presidentes, donos da empresa aérea Lamia, os funcionários responsáveis diretamente e a controladora de voo lá do governo que aprovou esse plano de voo. Sendo que ela se refugiou no Brasil, se eu não me engano. Eu não sei se o controlador de voo tem isso, porque... Não é controlador, o controlador de voo consegue ver quanto de gasolina tem? Então, porque o cara fez errado. Não, mas parece que ela... Ah, é notícia de internet, de novo, né? Ela viu esse plano, ela contestou, sofreu pressão pra que a precisa aprovar. Acabou sendo obrigada, mas de novo protestou, porque ela não tinha muito o que fazer depois disso. E botaram ela como bode expiatório também nessa história. Então ela não tem culpa se ela protestou. Mas eu não sei realmente se ela é inocente assim não, hein? Pra mim ela é culpada também, como todos os outros também. O piloto, que é o presidente, o mais culpado de todos. Ele é um filho da mãe, desgraçado, morreu 71 pessoas. E consequências disso, por exemplo, o povo de Medellín ficou solidário pra caramba com o Brasil. O Atlético Nacional, por exemplo, ele exigiu pra Conmebol de que a Chapecoense se fosse a campeã daquele torneio que estavam disputando a Sul-Americana. Então a Chapecoense foi declarada a campeã Sul-Americana. Então agora ela está na Libertadores ano que vem, ela vai poder participar da Copa Suruga ano que vem, vai poder participar da Recopa ano que vem. Vai vir muito dinheiro e muitas atitudes solidárias de vários clubes do mundo, né? No Brasil tem alguns também que fizeram coisas assim de solidariedade, né? Mensagens também. A última rodada do Campeonato Brasileiro também foi comovente, muitas homenagens. E no estádio de Medellín também, a maior emoção que teve. Os colombianos não eram obrigados a fazer isso, eles fizeram uma coisa bonita pra caramba. E ficou legal, sim, marcante no ano. E pra fechar o podcast de novembro, só tivemos um, o Vida de TCC 208. E os Expresso Cast saíram, o Rick and Morty e o Little Witch Academia. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. E agora vamos para o último mês, que é o mês de dezembro. Eu esperava que não tivesse nada em mês de dezembro. Puta, aconteceu tanta coisa, cara. Na real, da metade do ano pra cá aconteceu mais coisa, né? Muito bem. Porra, eu pensava assim, os podcasts que eu falo de retrospectiva, dezembro não acontece tanta coisa assim. E a pauta aqui de retrospectiva em dezembro tá cheia. Ainda é dia 21, cara. Espera até chegar no final do ano. Ai, meu Deus do céu. Enfim, já começa aí dezembro com a Venezuela sendo suspensa do Mercosul. É, a Venezuela não fez alguns acordos do Mercosul. Cursou, recebeu a bronquinha, foi suspensa. E a Venezuela fala, não tô suspensa porra nenhuma, eu quero entrar nessa reunião. Você não pode entrar, não. Você não pode. Mó rolo. Depois disso, a gente tem o Renan Calheiros sendo afastado de presidente do Senado, mas depois eles conseguem voltar por causa de manobras políticas. Ressalva, ele não está mais na linha de sucessão à presidência do Brasil. Grande merda. Por quê? Porque réus não podem estar na linha de sucessão à presidência do Brasil. A grande merda, como se o Temer fosse realmente desistir. Essa política no Brasil... Brasil não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério política no Brasil. O que aconteceu aqui nessa casa foi... Você tinha lá um projeto de lei que ia ferrar o STF. E o STF falou, você engaveta isso daí que a gente... Dá um jeito. Dá um jeito e... Dá um jeito. Você continua a presidência, pronto. E aquele problema, você não pode mais... Me sinto muito, mas fazer o quê? Ai, ai, é política mesmo. Não dá pra levar a sério no Brasil. Ai, é, na verdade, eu acho que não dá pra levar a sério em nenhum lugar do mundo, seja. É que a gente só não fica sabendo das grandes merdas fora do mundo porque a gente não tá no país. Você é... Tipo, por exemplo, se fosse no Japão, o pessoal já pedia desculpa, cara, porra. Isso aqui nem isso eles querem, pedir desculpa. Então, é, pelo menos isso, né? É, então, continuando em dezembro, tivemos um delator da Odebrecht, né? Ele cita doações não declaradas a mais de 30 políticos, tipo Michel Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Paulo Scaff, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Ruiz Costa, etc. Ou seja, todo mundo é culpado nessa história, todo mundo é bandido nessa história. Só que eu acho que não vai dar em nada, no fim das contas, da vida. É, sabe por que houve essa que isso aí foi um vazamento de informação, né? Também, também. Sabe por que foi feito esse vazamento de informação? Porque anteriormente, nesse ano também, houve um outro vazamento desse tipo, certo? E a Veja publicou. E por causa disso, o que aconteceu? Todo o processo que estava relacionado a esse primeiro vazamento foi anulado, porque vazou. Ah, é verdade. Tinha isso. E aí o que acontece? Eles tentaram fazer esse vazamento de novo agora, né? Pra ver se melava a Lava Jato e cancelava tudo. Ah, tinha tudo. Isso também. Não deu certo. Eu acho. Tomara. Tomara. O pessoal, ele tá com uma vontade de acabar com a Lava Jato. Não é que acabar com a Lava Jato, é acabar com a delação da Odebrecht, especificamente. Também, também. Mas o delator, eu acho que ele não vai ser mais relacionado nessa história. É, ele não vai ser relacionado, eu não sei como ficou isso daí. Ele era um ex-vice-presidente da Odebrecht agora. O único que tá preso é o Marcelo Odebrecht. Todos os outros, você sabe que é bandido e não tá preso, né? Pô, sim. Complicado. Aí a gente também teve agora a reforma da Previdência, onde você aumenta o tempo que você tem que ir pra ganhar o direito, né? 49 anos de contribuição para ganhar aposentadoria 100% integral. Sim. Ou seja, você tem que trabalhar por 49 anos pra ganhar sua aposentadoria 100%. Caramba, viu? Eu sei que a reforma da Previdência é necessária, cara. Porra, mas 49 anos trabalhando? É, não. O problema da Previdência é outro, Sage. Diga. O problema da Previdência é que ela é uma pirâmide. Ela é um golpe de pirâmide. Eu sei disso. A máquina do governo sustentar isso, cara, é complicado. Porque assim, quando surgiu a Previdência há não sei quantos anos atrás... Faz tempo, hein? Você tinha 8 pessoas pagando pra uma receber, entendeu? É, eu sei. É, era isso, tinha 8 pessoas pagando pra uma receber. Hoje em dia já não é mais assim, porque é aquilo, o golpe de pirâmide é um golpe de pirâmide, porque você pega o dinheiro que uma pessoa recebe e passa para outra. E essa reforma que eles fizeram, tudo que eles fizeram foi jogar o problema pra frente. Eles devem ter ganhado aí, sei lá, uns 20 anos. Talvez. A mais, entendeu? Uma coisa assim. E ele vai estourar, que a pirâmide sempre estoura. Previdência é um dos principais problemas em qualquer nação, cara, não tem jeito. Um monte de nação desenvolvida, por exemplo, sofre com isso também, né? Mas o que tá fazendo? E assim, e quanto mais você enrolar, quanto mais você jogar pra frente, pior vai ser. Por quê? Porque você vai acumular mais pessoas. Eu, pessoalmente, eu acho que deveria ser cancelada a Previdência. Pessoas vão sofrer, eu sei disso. Só que se você não cancelar o mais rápido possível, só que se você não cancelar essa Previdência, uma hora vai estourar. E quando estourar, quanto mais tempo passar, mais pessoas vão sofrer. Esse que é o ponto. Eu acho que tem que cancelar agora, que daí vai ser uma quantidade menor. Vai ser muita gente? Vai ser triste? Vai. Mas é uma coisa. Ou é agora, ou é daqui a 20 anos pior. É complicado. Eu sei. É uma proposta mais polêmica ainda. Mais difícil. É uma proposta polêmica, mas... não tem pra onde fugir. Uma coisa que eu acho que deveria ser feito, então, assim, pra fazer uma proposta de meio termo, né? Mantenha a Previdência, certo? Vê se você acha que isso é legal. Mantenha a Previdência. Só que daí você dá a opção do trabalhador escolher entre Previdência privada ou uma Previdência do governo estatal, entendeu? Ele escolhe pra qual ele vai investir. O problema da Previdência privada é que se quebrar a empresa, você perdeu tudo, né? Se quebrar o governo, você perde tudo também, cara. Mas a chance do governo quebrar é menor do que de uma empresa privada, né? Então... Mais ou menos. É um pouco menor, mais, né? Um pouco menor, então por isso, né? E tem outra, previdências privadas, elas têm seguro, entre outras coisas, entendeu? Eu sei, mas quando ela quebra, cara, puta que pariu. Quando ela quebra, tem seguro, o seguro cobre pelo menos um pedaço. Um pedaço, até que ponto. E outra coisa, a proposta é você deixar o trabalhador escolher, aí cada um faz o que melhor pra si. É, eu não sei, cara, eu não vou entrar nessa polêmica porque é difícil demais pra responder, eu não sou economista, nem nada disso, eu não sei, cara, eu não sei. É, eu também não sou, mas eu gosto do assunto. Eu não vou entrar muito nesse assunto, embora eu também não goste, mas eu sei que vai doer na carne se não fizer também alguma coisa a respeito disso. É, vai doer. Enfim, né? Outra coisa, em dezembro, aprovada no segundo turno no Senado, aí sim, a PEC do teto dos gastos, né? Aquela que congela gastos por 20 anos. Tá aprovado. Vamos ver, agora aguenta pelos próximos 20 anos, né? Mas é uma coisa importante de ressaltar dessa PEC, que assim, ela congelou os gastos, certo? Então, por exemplo, o Estado tem autorização de gastar X dinheiro, certo? Ela não determina onde vai cada coisa. Então, por exemplo, vai congelar os gastos da educação. Não é bem assim. Se você, por exemplo, se eu, por algum motivo, algum outro pedaço da economia precisar de menos dinheiro, esse dinheiro a mais que sobrou, ele pode ser remanejado para a educação. Da mesma forma que os políticos podem remanejar o dinheiro para ter menos dinheiro na educação ou na saúde. Por isso é bem importante você ficar de olho para ver o que os políticos vão fazer com o dinheiro, né? Claro. Para onde vai o quê? Claro, grande parte vai pro bolso deles, né? A gente sabe disso. Sim, grande parte vai pro bolso deles, né? Mas, por exemplo, eu não acharia ruim, sei lá, semana que vem estourasse um protesto pra diminuição de auxílios que políticos têm, sabe? Na verdade, deveria ter isso também, cara. Deveria ser uma primeira coisa a ser feita. Por exemplo, diminuir os auxílios dos políticos, pega esse dinheiro e remaneja ou pra saúde ou pra educação, entendeu? Eu não acharia ruim. Eu acharia ótimo, na verdade. É uma coisa aí que fica. Eu acho que a população em geral tem que começar a ver isso daí, já que não pode aumentar ou diminuir. Pois é, né? Não pode aumentar gasto, né? E depois disso, a gente tem o assassinato do embaixador russo na Turquia por um turco simpatizante dos rebeldes em Alepo. Sim. E isso daí complica ainda mais a guerra na Síria, porque na guerra da Síria ali, né, ainda mais em Alepo, que tá uma desgraça aquela cidade, temos, assim, os russos apoiando o governo sírio do presidente ali, né, que tá promovendo todas essas brigas, e os rebeldes que querem tirar esse presidente, e a Turquia que apoia os rebeldes. Então, eles estavam tentando chegar numa situação mais calma, mais de cessar, agora morreu o embaixador russo, puta, que vai acontecer agora? Só ano que vem dirá. Só ano que vem, a guerra da Síria que ela não para nunca, já rendeu mais de 400 mil mortos, começou lá pra final de 2011, eu acho, se não me engano, cara, e ela não tem como jeito de parar, assim, desse jeito tão cedo agora. A Rússia não ajuda, aquele governador lá na Síria não ajuda, presidente na Síria não ajuda, quem sofre é a população sírio. Em dezembro, ainda pra fechar o mês de merda, puta vida, ataque em Berlim por um motorista de um caminhão, ele invadiu uma praça na que tinha uma feira de Natal, causando 12 mortos e 48 feridos, dizendo que a gente ainda não sabe, até o momento dessa gravação, a natureza, né, desse ataque. Dizem que é do Estado Islâmico, não sei. Dizem que é de um imigrante maluco, talvez, simpatizante do Estado Islâmico, não sei. Disseram que o motorista que estava ali morto, na verdade, não foi ele que matou a galera, não. Ele já estava morto dentro do caminhão. Foi um outro cara que foi lá e matou ele. E jogou o caminhão no meio dessa praça. Putz, aí eu conheço a praça, cara. Eu já estive lá em Berlim. É uma praça legal. A feirinha de Natal lá é legal pra caramba. Eu fico triste com essa notícia. Parece que só descobriu um outro jeito de atacar e assustar as pessoas. Pega um caminhão e vai atropelando uma galera, cara. Inocentes. É bizarro. E por causa disso, agora a Europa também tá em atenção. Estamos gravando o podcast dia 21 de dezembro, então vamos ver o que pode acontecer até lá, até o final do ano, né? Se falta alguma coisa em dezembro, por favor, dá um desconto pra nós. Então, Natal chegando, festividades de Réveillon chegando, a Europa em estado de atenção máximo também. Espero que não aconteça mais nada, é sério. Chega de coisas malucas. Depois disso, a gente tem a notícia aqui falando que o Amazon Prime Video chega no Brasil. E olha a concorrência com a Netflix. Finalmente, ainda bem, né? Concorrência é sempre bom. Pois é. Netflix não quer patrocinar a gente vai apoia na Amazon Prime Video desse jeito. Outra notícia em dezembro, pelo menos pra alegrar um pouco o pessoal gremista, o Grêmio campeão da Copa do Brasil saindo da fila de 15 anos sem ganhar um título nacional e vendo o principal rival, o Internacional, rebaixado à Série B. Cara, gremista feliz da vida, é sério. E os torcedores do Internacional tristes pra caramba, vendo o principal rival zoando eles. Por exemplo, a Fer deve estar feliz pra caramba nessa história toda. E pra terminar, a gente tem a premiação do Game Awards 2016. Pois é. Onde a gente só vai citar aqui o melhor jogo do ano, que é o melhor jogo mesmo, que é o Overwatch. Mereceu. Realmente, uma febre que se manteve, pessoal adorando, jogando pra caramba. Título merecido. É, eu sou fanboy da Blizzard, né? Eu sou. Ah, é. Suspeito de falar, mas... Título merecido, Overwatch. E em dezembro também tivemos a CXXP Brasil, né? A Comic Con Experience. Cara, com um monte de convidados, com um monte de atrações, painéis. Tipo, saiu, por exemplo, o trailer do Guardiões da Galáxia 2, por exemplo. Pô, só ficou numa febre danada. Tivemos também a League Valley, popularizando bastante também, né? Aquela corredor com artistas independentes. Fantástico, sensacional. E a Comic Con Experience, né? Que a gente não precisa nem dizer, né? Já é uma certeza. E 2017 com certeza vai ter já anunciado e vão ver mais artistas chegando, mais celebridades vindo. É, eu adoraria que outras empresas de evento cujo eu não vou falar o nome aprendessem um pouquinho com a CCXP. É, empresas que estão há muito mais anos no mercado fazendo esses eventos. Fazendo eventos dessa categoria. Pois é, toma essa. Abraço. Você sabe que uma delas, que a principal delas não gosta de mim, né, Seix? Eu até imagino por quê. Ah, eu lembro, você já fez um vídeo falando mal. É, por causa daquele vídeo que eu fiz há uns anos atrás, que meio que viralizou. No... Mas muito justo o vídeo. E pra finalizar bem, a gente teve aí a estreia do Star Wars Rogue One, ou Star Wars Bandido 1, ou Estrela Guerras Bandido 1. Um dos melhores filmes de Star Wars, né, pessoal? Adorando. Não vi ainda. Altas críticas positivas e com uma bilheteria também danada. Acho que por causa do Star Wars, a Disney conseguiu conseguiu fechar em 7 bilhões de dólares o ano, cara. Fechou com chave de ouro em bilheterias de todos os filmes dela. Disney, compra nós. É fácil. Aí você paga pra gente. Porra, é fácil. E pra fechar os podcasts de dezembro, tivemos um do Punho de Ferro, né? A última história do Punho de Ferro. Tivemos o 210 de Satoshi Kon. E os Expresso Casts. Tivemos o Tales of Series da Dri. E o Animes de Inverno 2017. Sim. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Relembrando um monte de notícias. Um monte de algumas coisas merdas. Complicado. O ano foi uma merda, cara. O ano foi uma merda. Tipo, a Adri nem quis gravar esse podcast retrospectiva porque ela não queria lembrar das muitas merdas que aconteceram no ano. É complicado. É, e ano que vem vai ser pior, galera. Relaxa. É sério. Então, eu não vou desejar feliz ano novo porque vai vir merda. Tô vendo, cara. Ainda mais por causa de governo nacional e internacional. Puta vida, cara. Vai ser bizarro. Puta, espera então. Eu já vou começar a pauta do ano que vem. Vai vir com força. Meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Muito obrigado por escutar esse Projeto X Podcast. E acho que nos vemos no ano que vem com mais Projeto X Podcasts, com mais podcasts quinzenais e expressocasts, playlists e outras atrações se tiverem, né? Quem sabe? Não sei. Bom, mas é isso. Então, espero que vocês tenham um feliz ano novo. Espero que não seja tão merda quanto foi esse ano. Por favor, não seja tão merda. Ah, na real, eu acho que vai ser pior. Não fala isso, não. Mas é isso. Muito obrigado. Então não deixem de escutar a gente em 2017, mais podcasts. E acho que é isso, né, Eugênio? É isso. Até mais. Falou. Falou, galera. Até ano que vem. Até ano que vem. Fui. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Aê, caixa de entrada! She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, o último desse ano de 2016. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Olá. Olá. Dando aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar dessa experiência, que é participar do Projeto X, você pode mandar o seu e-mail e participar através aqui da nossa leitura de e-mails para o contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, você pode sempre nos seguir na nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, através do @projetoxpodcast. Recados, primeiro recado, saiu o ExpressoCast número 10 sobre os animes de janeiro 2017. Exatamente, vamos lá ver, tá eu e o Seiji. E eu fiquei sabendo que depois que saiu o podcast do o Expresso Cast sobre o anime da temporada, teve um anime que foi adiado, vocês. É, eu vi também. Que beleza, viu? Que bom. Acontece. Isso acontece. E além disso, nós temos aqui o vencedor das dicas desse ano, que é o Pablo Neves. Parabéns. Não teve nem graça. O cara ganhou uma deslavada. Pois é, né? Pois é. Então, aí Pablo Neves, vencedor. Parabéns. Ano que vem acho que não vai ter mais dicas, não. É, pois é. Quem sabe a gente não tenta fazer uma outra coisa, né? Quem sabe? Não sei. Vamos ver, né? Bom, antes da gente começar a nossa leitura de e-mails, pra valer, só tacar alguns adendos, cara, que a gente tem um timing de merda, cara, é sério, que porcaria. Saiu o podcast de retrospectiva, né? O pessoal acabou de escutar. A gente gravou ele no dia 21, que a gente pediu, que esperávamos que não acontecesse mais nenhuma merda até o final do ano. O que acontece? 3 pessoas morrem. Pelo menos, ó. 3 pessoas importantes. Importantes não, mas famosas morrem, né? Importante é uma coisa meio relativa. Morreu o George Michael, cantor britânico famoso pra caramba. Morreu a Carrie Fisher, a atriz que fazia a princesa Leia no Star Wars. E um dia depois morreu a mãe dela, a atriz Debbie Reynolds, famosíssima também em Hollywood. Pois é. Olha que ainda a gente tá gravando no dia 29 e falta mais 2 dias pra acabar o ano. Espero que não aconteça mais nada. Ai, meu Deus do céu. Se acontecer, fica pra retrospectiva do ano que vem, gente. Cara, esse ano de merda tem que acabar logo. Sério, chega, né? Não, cara, porque eu tenho certeza que o próximo vai ser pior. Então... Ah, mas puta, vai acabar logo. Eu não quero mais saber de merda esse ano. Só quero saber de merda ano que vem. Então vamos logo aí pro que interessa, porque o pessoal tá aqui ouvindo a gente, né? Isso, exatamente. Os e-mails. Começando aqui bem rápido, rapidamente. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ e ele fala: muito bom, Cash. Infelizmente, só fiquei sabendo da existência do Satoshi Kon quando ele veio a falecer. Fiz uma maratona de todas as suas obras. É difícil dizer qual gosto mais, mas já que daqui a pouco vai ser Natal, eu recomendaria esse Tokyo Godfathers. Um bom Feliz Natal a todos. Obrigado. A gente recebeu isso antes, apesar de só estar lembrando agora. E espero que você tenha um Feliz Natal também, mas Feliz Ano Novo. É, né? Faz o quê? Beleza. Valeu, Rafael HQ, pelo seu e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail e último e-mail é do Rafael Tyron. Um e-mail grandinho, vamos lá. Olá, ficou muito legal o cast sobre Satoshi Kon. Os participantes fizeram bons comentários e não soltaram muitos spoilers. É porque foi cortado. Também, né? A gente soltou assim, é que o editor é implacável. Pois é, ele continua falando assim. O que é bom, pois do Satoshi Kon assistiu Paprika, Perfect Blue e a animação do Ohio e só. Preciso ainda ver o Tokyo Godfathers, o Paranoia Gente e outras obras dele. Minha obra favorita, por enquanto, é o Paprika. Gosto muito da narrativa e do jeito dele de fazer animação, pois é bastante chocante e consegue tratar de temas adultos de forma elegante. Ele trabalha com um tema sério, sem ser muito metódico e sem pegar pesado. Bastante divertido e gosto das cores que são usadas. Só não tenho nada em mídia física dele, mas não deve ser difícil de achar. Teve um cinema em São Paulo que chegou a exibir suas obras coisa de um ano após sua morte, mas não lembro qual o nome da rede de cinemas. Ele é um dos meus diretores favoritos de anime, junto com o Miyazaki, Otomo e do Cowboy Bebop, que não lembro o nome. Eu falo assim, espera dar 10 anos que ele morreu, ou 50, que provavelmente vão fazer um box de Blu-ray com tudo dele. Ah, é verdade, né? É verdade. Bom, também tive dificuldade em encontrar detalhes sobre o World Apartment Horror. Eu só achei o que segue-se abaixo, né? Ele mandou aqui, ó, o link do IMDB sobre o filme e um trecho do filme no YouTube. Ele fala trecho, pois o filme tem 97 minutos e esse trecho tem 73 minutos. Que está sem legendas, aliás, né? Te deixando a postagem. Achei o trailer legendado, também link no YouTube e um link do mangá, contendo somente os capítulos 2 e 4, né? De um total de 4 capítulos. O primeiro que dá nome à obra, ainda não achei, bem é isso. Eu fiquei curioso aí se ele achou o Toriko dele, né? Ah, é, né? Porque esse é mais complicado de achar do Horror Apartment. Esse também, cara. Porque se você coloca Toriko, vem aquele cara bombado. Não, de comida também, né? E fecha aqui meu chute para o próximo podcast sobre o retrospectiva do ano de 2016. É, beleza, a gente nem falou nada, mas tudo bem. Tá certo. Não, o cara é esperto, o cara é ligeiro. Pô, tá quantos anos aí com nós? Pois é, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos da equipe do Projeto X Podcast. Muito obrigado, Rafael Tara. Muito obrigado pela sua mensagem, pelos seus links aqui e por desejar Feliz Ano Novo. Cara, espero que não seja tão merda, mas tá difícil. Mas valeu por tudo. Isso. E um abraço aí pra galera que comentou, que é o Rafael Tara, o Rafael HQ, o Rui, o Francisco da Chagas, Jéssica Pinheira, Nego do Café e Brenda Morel. Pois é, galera, muito obrigado por ter comentado. Sintam-se abraçados. Podcasts, expressocasts, playlists, etc. Muito obrigado a galera que segue a gente, manda e-mail, comenta, deseja a todos um ótimo ano novo, feliz, sei lá. Feliz alguma coisa. Feliz alguma coisa, seja lá, espero que seja bom pra caramba. Ai, ai, já falei isso tantas vezes, mas deixa pra lá. Mas é isso, galera, muito obrigado e a gente só se vê agora em 2017, tá bom? É isso aí. Sim, um abraço a todos, feliz e tal. E antes de terminar essa caixa de entrada, vocês... Ah, diga. Eu tenho aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha. Vamos ver. Porque é ano novo, tem todo aquele clima de fazer promessas, né? Vamos lá, não tem nada combinado aqui, mas vamos lá, diga aí. É, então, eu vou te colocar contra a parede e falar assim, eu prometo que ano que vem a gente vai fazer um caixa de entrada ao vivo. Meu Deus. Em algum momento. Algum momento, né? Promessa. Topa, Sage? De preferência num domingo à tarde ou de noite. Topa? Pode ser, desde que seja num domingo à tarde ou de noite, cara. E eu convido vocês, ouvintes, também a falar as promessas do ano novo aí que vocês estão fazendo nos comentários, né? Sei lá. Não sei. Abraço a todos, tchau, tchau. Falou, então até ano que vem. Falou, galera, fui.